sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje comigo, ao meu lado, eu tenho a honrosa presença dois dos caras do 99 Vidas, Evandro de Freitas. Olá! E Izzy Nobre. E aí, pessoal, beleza? Que dupla, hein? Quem tava com saudade dessa dupla, tava aí. É tão esquisito estar na casa dos outros, não é, Evandro? Pois é, estranho, não pode ficar puxando piadas e tal. É, tô todo... Até na cadeira, eu tô sentadinho aqui retinho, postura perfeita, mão aqui no repouso e esperando o Guga falar, tá ligado? Ô, Izzy, o Guga tem 49,5 vidas aqui com ele. Exatamente. É verdade, a gente pode jogar, sei lá, Alex Kidd depois. Falem pra gente um pouco sobre 99 Vidas, pra audiência do GugaCast, e onde eles podem achar vocês e sobre o que vocês falam lá. Então, Guga, o 99 Vidas é um podcast de games e mais especificamente joguinhos antigos. Você tava falando do Master System, né, o Alex Kidd. Se a galera curte isso, se sente aquela saudade dessa era, daquela... Você era criança, tudo era mais fácil, não tinha conta, não tinha boleto, não tinha IPTU, não tinha nada pra pagar. Lembra como era bacana? Então, no 99 Vidas a gente meio que traz isso de volta. A gente fala dos joguinhos que a gente jogava. E não só dos joguinhos, a gente tem séries paralelas também, que a gente aborda um pouco mais da cultura que orbitava as nossas vidas naquela época, né? A gente falou já de histórias de criança, histórias de escola, a gente fala sobre música daquele período, final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente fala basicamente sobre nostalgia, particularmente nostalgia de joguinhos. Legal. Onde que a gente encontra vocês aí pelas mídias sociais e tudo mais? Então, se o cara ainda é old school e ainda acessa o site mesmo, vai lá e digita... Né, e entra no site, que hoje em dia não se faz mais tanto isso, né? Hoje em dia é rede social, Instagram, essas coisas. No Twitter somos @99vidas, no Instagram 99vidas podcast, e se o cara quiser entrar no site, 99vidas.com.br. Programa toda sexta-feira. Sexta-feira é meio que o dia oficial de sair podcast hoje em dia, né? Sexta-feira. Alguém falou que era sexta-feira e todo mundo foi no embalo. E aí pronto. A gente sai no domingo agora, o GugaCast. É, tem alguns bons que saem domingo também, hein? Fica a dica. Então é o seguinte, esse episódio a gente vai falar sobre histórias inspiradas no filme Curtindo a Vida Doidado. Caralho, clássico. Bom filme, clássico. Aí, eu falando de anos 80, 90, pô, é, clássico. Por isso que eu chamei vocês. A gente criou essa série aqui, que a gente deu um nome horroroso de A Vida Imita a Arte. Ao invés de a gente trazer um tema para as histórias, normalmente no GugaCast a gente traz temas para as histórias. Histórias de shows, histórias de viagem, coisa assim. A gente, ao invés de trazer um tema, a gente traz um filme para inspirar essas histórias. E o filme que vai inspirar esse episódio aqui hoje é o Curtindo a Vida Doidado. Aliás, já vou até falar o próximo, que vai ser sobre A Procura da Felicidade, outro filmão, e esse vai ser de chorar. Esse é o do Will Smith, né, com o filho dele? É, exato. Pode crer, que ele resolve o cu mágico e consegue um emprego graças a isso. É. Muito bom. Esse episódio é uma cocriação da Fini, e ele faz parte da série Finicash. Aliás, eu até ouvi dizer, não sei, não posso confirmar nada, mas parece que o próximo Finicash é lá no 99 Vidas. Bom, sei lá, isso aí é problema de vocês. Esse mês, o Finicash é aqui no GugaCash, porque ele é uma série de episódios good vibes, episódios que põem um sorriso no seu rosto aí pela podosfera. Então, tem Finicash no Jovem Nerd, já teve Finicash no Rapadura, teve Finicash no Não Ovo, e agora, esse mês, o Finicash é aqui no GugaCast e é esse episódio inspirado pelo filme mais good vibes de todos os tempos. Por isso que esse Finicash é good vibes desse tanto, por isso que a gente vai falar aqui de curtir a vida doidado, porque esse é o negócio da Fini, curtir podcast, curtir bons momentos, colocar um sorriso no rosto da galera, patrocinar podcast. Então vai ser um episódio inteiro good vibes, inteiro da Fini. E a gente já vai começar nesse jogo, que é um dos jogos mais queridos da galera. Ah não, peraí, a gente precisa falar do grupo secreto. Antes de ir pro jogo, a gente precisa falar do grupo secreto. Nessa semana, no grupo secreto do GugaCast, é quase que uma metonímia, o PicPay do GugaCast. Vocês chamam o conteúdo exclusivo de vocês também de PicPay do 99? As pessoas falam assim também? Cara, a gente fala bônus do 99 Vidas, mas a gente sempre incentiva que assine pelo PicPay. Sim, porque é lá que o pessoal tem acesso. Que é mais fácil pra todo mundo, é. Pois é, aqui a gente fala o grupo secreto do GugaCast, mas como a assinatura é pelo PicPay, as pessoas falam tanto isso, o PicPay do GugaCast, que a gente acaba falando também. Mas enfim, lá no grupo secreto do GugaCast, essa semana, a gente vai falar dos nossos momentos em que a gente curtiu a vida doidado. Essa é uma das polêmicas aqui desse podcast, é que o filme, a tradução é ruim porque ele não curte a vida doidado, ele curte a vida moderado. É, realmente, ele não usa nada ilícito e tal, ele não vai parar na cadeia, não curtiu o suficiente. É, ele vai no museu. Ele vai num restaurante. Ele vai numa parada lá, né? Dança no negócio. Ele vai no, o rei da salsicha de Chicago, né? É, foi até. Eu vou te falar que num carnaval você curte a vida 10 vezes mais adoidado do que o Matthew Broderick curtindo assim. É, a gente fala que quem curte a vida doidado mesmo é o cara que roubou a Ferrari. É o manobrista que fica com a Ferrari. Tem uma teoria, assim, não sei se você manja, mas tem uma teoria de que o Ferris Bueller não existe e que o Cameron imaginou aquilo tudo. Você já viu essa aí? Eu já vi. Aí sim, ele tava curtindo adoidado e teve uma alucinação. Foi aí, literalmente, adoidado. Eu já vi. Mas voltando, a gente tem que falar aqui do grupo, cara. A gente vai contar nossas histórias de curtir a vida adoidado ou curtir a vida moderado lá no grupo secreto, que você assina Pique pagando a gente com o PicPay. E o PicPay devolve 15 pratas de cashback, ou seja, o primeiro mês sai de graça. Não tem motivo pra você não fazer. Você pode, é muito fácil, é só em gugacash.com/assine. Você assina com o PicPay. PicPay devolve a grana pra você. Você fica lá um mês e você pode ouvir esses conteúdos sobre curtindo a vida doidado/moderado. Ou você pode ouvir também os outros 600 conteúdos que a gente já fez lá. O Guga é muito apelão. Quantos conteúdos extras tem? Mais de 600, cara. Meu Deus do céu, a gente tá em 60, eu acho muito. Somos amadores desse negócio ainda, compadre. A gente tem 10%, tá ligado? De bônus do que o cara tem. É porque a gente faz todo dia. Todo dia tem conteúdo. Parabéns, eu admiro. Um dia a gente chega lá, quem sabe. Não é? Assina lá também, cara. Voltaria. Eu segui o seu conselho, Guga, de fazer rodízio de assinaturas. Eu assino um podcast, fico uns meses, aí depois eu falo, pô, quero prestigiar esse outro aqui. Aí eu cancelo daqui, coloco ali. É legal também fazer isso, porque você consegue prestigiar todo mundo que você consome, né? Não, o GugaCast tem que assinar o tempo inteiro. É, então. Tem que voltar. GugaCast.com/assine. Agora sim, vamos jogar. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. O nome do jogo que a gente vai jogar aqui é Detector de Mentiras. Eu vou explicar rapidamente a regra pra vocês. Eu já expliquei porque vocês tiveram que trazer histórias preparadas. Cada um de nós vai contar uma história. A ideia é tentar enganar os outros dois participantes do jogo. Uhum. Quando você engana, cada um que você engana, você ganha um ponto. Ok? Beleza. Tá bom. Eu vou começar então, eu vou contar a minha história. E aí vocês podem tentar adivinhar se era verdade ou mentira. Certo. Eu fiz uma história temática em homenagem a vocês do 99 Vidas. Lá vem. Videogame antigo. É a história de quando eu joguei Phantasy Star até desmaiar. Isso é no Dreamcast, né, Phantasy Star, eu acho? Ou, não, o Phantasy Star Online era no Dreamcast. Não, era no Mega Drive. Mega Drive, pode crer. Phantasy Star é do Mega, é que era em português e tal. Phantasy Star é um jogo de RPG, né? É uma aventura interestelar, você visita um planeta com uma turminha que vai andando atrás de você nos labirintos. E aí você tem que fazer isso, você vai andando no labirinto, ele tem uma imagem, mas no fim ele é todo por texto, né? A interação é toda por texto. Aparece assim, ó, o monstro tá na sua frente, o que, que você faz? Aí você fala, joga aí uma magia nele. A magia deu certo. Não tem a batalha de verdade, né? Uhum. Eu, na verdade, nem lembro qual é exatamente o plot do jogo, mas tem que conseguir objetos e completar uma aventura igual, sei lá, igual todo RPG. É, e aquela época também ninguém ligava pra história, né? Só ia apertando botão e querendo ver coisa diferente. É, mais ou menos, porque esse jogo é só história, né? Eu pulava história tudo. Mas você já manjava inglês nessa época? Sim, eu não lembro se esse jogo era em português ou não, porque eu lembro que ele existia em português, mas eu acho que esse era em inglês. Eu acho que esse era em português. Ah, tá, beleza. É, cara, isso eu e muitas pessoas aprendemos inglês com esse tipo de coisa, ah, sim. Né? Todos nós. Joguinho, música e série no canal da Sony. É, exato. Mas eu acho que era em inglês esse. O do Master System era em português, era traduzido. Sim. Mas eu fiquei jogando, e esse jogo, ele é uma história, né? Você vai tentando descobrir onde estão os objetos, o que aconteceu em tal lugar, você tem que ir pra um planeta, aí você volta pro outro pra pegar a informação que você obteve no planeta e fazer funcionar outro negócio lá. É bem esse tipo de coisa. É um jogo muito longo, né? Você leva muitos dias pra finalizar ele. E eu passei uma madrugada jogando, sozinho, na sala. Eu e meu irmão estávamos jogando, meu irmão foi dormir, eu continuei. E eu fiquei ali jogando, continuando a aventura. Você vai, entra no labirinto, mata o dragão, o monstro, o troll. Aí você fica... O labirinto, ele é em primeira pessoa. Então é dificílimo de navegar, de você achar o caminho correto, sabe? Fiquei fazendo isso, andando no labirinto a madrugada inteira, lendo texto, tentando traduzir coisa, matando o dragão só com magia, tomando hidromel, essas coisas. Uhum. O dia amanheceu, eu continuei jogando, a vida na minha casa começou, sabe? Tipo, meus pais acordaram, minhas irmãs saíram de casa, coisa assim. Minha mãe foi pra cozinha fazer o almoço e depois de um certo tempo ela me chamou na cozinha, falou, Guga, vem cá, vem comer alguma coisa, vem almoçar. Aí eu falei, claro, tá bom. Aí eu levantei e pá, caí em cima da mesa. Caralho. Meu Deus, levantou muito rápido. Que nem aqueles adolescentes sul-coreanos que foram jogando StarCraft até realmente acontecer exatamente isso aí. Então, aconteceu exatamente isso comigo. Eu caí em cima da mesa, quebrei umas cadeiras. Nossa. tinha umas ferramentas em cima da mesa, porque estavam fazendo alguma obra na minha casa e tinham deixado algumas ferramentas ali, então essas ferramentas caíram em cima de mim. E no momento em que isso estava acontecendo, a mesa era de vidro, por sorte ela não quebrou. Meu Deus. E no momento que isso estava acontecendo, a minha irmã estava entrando na sala, então ela viu o momento que eu estava desabando em cima da mesa. E quando você desmaia, você não cai pro lado, né? Você simplesmente implode. Desliga, tipo... É, parece fica... aquelas vaquinhas. Lembra da vaquinha, Gua? Que você aperta embaixo, que você aperta embaixo. É, isso aí. Exatamente. Você fica molão, né? O cara né? desmorona, é. Você não cai pro lado. Imagina que alguém chega e fala assim, ó. Se joga aí no chão, cai. Você vai cair pro lado como se fosse uma árvore tombando, né? Quando uma pessoa desmaia, ela não cai assim. Em filme é assim, né? A pessoa cai pra trás. Quando a pessoa desmaia de verdade, ela não cai assim. Ela cai pra baixo. Igual um prédio implodido. É tipo, você foi desligado e a gravidade tomou o volante. É. E foi isso que aconteceu. Minha irmã achou que eu tinha... A minha irmã, ela me contou depois, ela achou que... Primeiro ela achou que eu tinha morrido. Eita porra. Nossa. E depois... E a segunda explicação que ela deu na cabeça dela é que eu tinha tomado um tiro de bala perdida. Tá, caralho. Ele morreu. Como ele morreu? Tomou um tiro. Era onde isso? Brasília? Em Brasília. Tá tranquilo. Já tava, desse jeito que, tipo, o moleque cai, o primeiro pensamento é, foi uma bala perdida. É, foi o primeiro pensamento dela que ela me falou depois. Aí eu acordei me sentindo muito bem, me sentindo incrível. Uau, tipo, como eu estou descansado. Eu acordei me sentindo incrível e eu não sabia o que tinha acontecido. Mas você acordou onde? Na sala? Na sala, na sala, tombado em cima da cadeira. Você tem noção de quanto tempo depois você acordou? Foi alguns minutos. Caralho. Com a minha mãe e a minha irmã me acordando, tipo, gritando assim, meu Deus, acorda, o que aconteceu? Batendo na minha cara, sabe? E aí eu acordo. Caralho, assim, véio. E aí eu só lembro de acordar e minha mãe falando assim, o que aconteceu? E eu assim, eu tava muito relaxado. E eu fiquei assim, eu não sei, o que aconteceu, onde eu tô? E aí passou um tempo, passou alguns segundos, eu acho, ou talvez alguns minutos. E aí eu lembrei do que aconteceu. Eu lembrei isso, que no que eu levantei pra ir pra cozinha, eu levantei e caí. Foi essa a história. Tá, em que ano que foi isso aí? Momento interrogatório, objection. 95 ou 96. Ok. Foi antes ou depois do Tetra? Não, 95 foi depois, vou caralho. Vamos achar o ano exato. Foi depois do Tetra. Foi depois do Tetra. Então, beleza. Foi depois do Tetra porque eu morava num apartamento que já não era mais onde tinha acontecido o Tetra. Caramba, sempre tem essa, né, de lembrar o local onde você morava, se você se mudou muito, como foi o meu caso. Eu triangulo a data quando algo aconteceu indo pela casa onde eu morava na época. Olha aí, exato. Eu acho que a história é verdade. Por que que você acha isso? Porque eu acho o seguinte, os detalhes de... Assim, se você estivesse mentindo pra criar uma cena completamente catastrófica, você teria dito que quebrou a mesa também e teria feito um aulê maior. Então, o garoto jogar a Phoenix Star até desabar de estafa mental e física... É algo bem, tipo, eu consigo, eu nunca sofri algo assim, mas foi muito pouco, porque eu passava madrugadas acordado, jogando videogame, aí quando chegou a internet discada também, jogando Quake na discada, ou então Diablo, e embora não tenha desmaiado, já passei por situações parecidas com essa, eu acho que é verdade, eu acho que você tem cara de quem teria jogado Phantasy Star até capotar também. Ou eu teria lido uma história exatamente assim, e justamente, tá porque vocês, são influenciáveis nesse ponto, nesse tipo de história que vocês já conheciam, eu escolhi essa história pra contar. Isso faz sentido também, mas aí você não teria me falado isso. Então eu acho que é verdade. Cara, então é o contra-ataque da carta. Totalmente Phoenix Wright aqui, mano. Take that, mas, tá ligado? Não, esse aqui, é o jogo. Ó, esse é o jogo. Eu vou responder, eu acho que é mentira. Pelo mentira? Seguinte, até vai. Eu acho que se o core central for desmaiei jogando videogame, eu acho que é mentira. Eu acho que até a parte que ele virou a noite jogando, jogou pra caralho, tá, acordou no outro dia, é verdade. Porém, ele só acordou com sono pra cacete e foi dormir. Porque, cara, eu já vi gente passando mal foda, porque tem um lance de você estar sentado bebendo com os amigos, e aí você levanta e a diferença de atmosférica, sei lá, ou a pressão, faz você dar aquela passada de mal e tal. Mas o cara só tava com sono, ele não tava ingerindo nada, e ele era uma criança. Ele não, a altura pra uma criança sentada, pra uma criança em pé, não é tão mais alto quanto um Esse adulto. Esse é um bom argumento também. Criança não desmaia tão facilmente. Exato. Do que é adulto. Então, se ele realmente tava... Eu acho que ele tava com sono pra caramba, e ele, pô, tô com sono, hein? Virou e dormiu. Aí ele deu essa valorizada na história aí do desmaio, porque, né? E aí, qual é a verdade? Aqui. Qual a verdade? É verdade a história. Aê, meu caralho, Deus! Falei! É real, desligou a vaquinha! Dedo embaixo da vaquinha? A história é 100% verdade. Eu sabia, maluco. Sabe por quê? Como eu falei, a cena como ele tava descrevendo tava virando uma cena de filme do Leslie Nielsen, comédia pastelão, o cara cai e quebra as coisas. E virar jogando à noite, aquela época lá, fichinha, terça-feira. Peraí, isso pra quem tinha TV no quarto, né? Quem tinha TV na sala, a mãe não deixava. Você botava o volume baixinho. Não, mas tinha mãe que às vezes eu conseguia essa façanha aí também. Só nunca desmaiei, mas eu já virei jogando na sala, jogando até dormir no outro dia com o controle na mão e a TV ligada. No próprio Master System. Olha só, uma história que o Guga falou, um detalhe da história que até me deu uma certa nostalgia, a ideia, o conceito da vida, da família ao redor da casa e acordando também. O dia começando, eu moro sozinho, né? Então, não tem isso. Quando eu levanto, o dia tá começando. Não tem essa de eu acordar e alguém já tá acordado fazer alguma coisa, eu tenho que esperar alguém acordar. Me deu saudade disso. É. Esperar no banheiro, né, cara? Esperar porque tem alguém no banheiro. Putz, é clássico. Quando o cara mora em casa pequena, família de 5, um banheiro, lascou, maluco. É, pois é. Que era o nosso caso, inclusive. Caramba, inclusive, uma paralela aqui. Vocês, que tem... Guga, você tem irmãos? Tenho. Um irmão e duas irmãs. Um irmão e duas irmãs. Você tinha hábito de tomar banho com o seu irmão? Porque quando você é pivete, você vai até uma certa idade. Quando criança, sim. E aí tem um dia que para. É, quando... até uns 7 anos, sim. 7 anos, é por aí, 6, 7 anos, mais ou menos assim. Eu tava pensando nisso aleatoriamente, tipo, teve uma época da minha vida que eu tomava banho com outro maluco, e aí um dia eu falei, não, peraí, tá errado isso aí, e aí nunca mais. Não, mas isso aí é o pai usando o momento do banho como uma hora de alegria, de entreter as crianças ali e tal. Pô, pode crer. Não, e também é porque quando você é criança, alguém tem que dar banho em você, né, ou pelo menos sim, gerenciar esse banho. Putz, né? Verdade. Então, gerenciar é ótimo. Então rolava isso, assim. Porque senão ficava brincando de lutinha lá embaixo da água com a vida inteira com o meu irmão. A gente ficava simulando Mortal Kombat, dando... Tá entendendo? É, mas era um lance, assim, eu acho que era um lance de economizar tempo, sabe? Já que minha mãe tinha que dar banho na gente, dava logo nos dois ao mesmo tempo, entendeu? É, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas você tem razão. Deve ser isso que começou a cultura, digamos, doméstica de... Ah, vamos... No meu caso, meu irmão se chama Daniel. Ah, Daniel, vamos tomar banho. Aí, ok, vamos lá. A gente ficava brincando de lutinha. Mano, eu passei por tantas oportunidades na minha vida de quebrar o pescoço, não quebrei. Foi uma sorte muito grande. Porque eu e meu irmão ficava brincando de lutinha dentro do banheiro. Tipo, dando soco, dando chute. No banheiro. Com sabão pra todo lado. Pois é, pra escorregar e meter a cabeça no box e degolar o moleque. Já pensou? Deve ter, se você for pesquisar, deve ter morte no Brasil de situação parecida com isso aí. É, o banheiro é um bom lugar pra morrer. Porra. Mas voltando ao jogo aqui, então, ó, eu marquei um ponto porque eu enganei o Evandro. Enganou bonito. E o Easy marcou um ponto porque ele não foi enganado. Aê. Easy, vai lá, sua vez agora. Ok, a minha historinha é o seguinte, voltamos aqui ao longínquo ano de 2000. E aí eu e a minha namorada da época estávamos planejando uma viagem para o interior. Eu morava no Maranhão nessa ocasião, e aí carnaval é aquela coisa. O pessoal ou vai lá para os locais lá em São Luís, a capital, para ter o bloco, o trio elétrico, aquelas coisas. E tem a galera que vai para o interior, onde também tem outras festas semelhantes, mas por algum motivo o pessoal gosta de ir para o interior para essas coisas. Os pais das garotas, né, era a minha namorada e as primas, sei lá mais quem que estava lá. Obviamente, os pais estão cientes que as meninas estão alugando uma casa no interior, mas ninguém sabe que vai namorada, é só as meninas. E aí, eu e outro brother lá que namorava uma amiga lá delas, fomos de penetra na viagem, aquela coisa bem stealth, não podia ninguém saber que os homens estão indo. No segundo dia da viagem, no primeiro dia a gente vai e vai pra festa e faz tudo que a gente tinha que fazer lá. E aí, no segundo dia de manhã, uma batida na porta, uma batida bem... aquela batida... emergencial, tá ligado? Policial. De alguém que tá com pressa. Por exemplo, batida de policial na porta da casa. Uma das garotas vai ver quem é e era os pais das meninas vindo visitá-las de surpresa, provavelmente tendo suspeitado, né, que alguma coisa as meninas iam aprontar nessa casa, como por exemplo levar os namorados sem avisar pra ninguém. Tava lá eu de cueca, meu brother de cueca, apenas uma porta na casa, não teria como sair, não tinha como se esconder. Tipo, isso era no interior, uma distância de, sei lá, 2 horas de viagem. Então os caras não estão vindo pra bater um papo rápido e sair. Obviamente estavam ali pra passar o dia com as meninas na casa, certamente, como eu falei, suspeitando que essas meninas estavam com algum plano ali, de repente suspeitando que tinha homem ali na casa. Famoso tá de safadeza com essas meninas aí. Pois é. Eu, de cueca, tendo acabado de acordar, acordo o outro brother e falo, maluco, a gente tem que sair daqui, vamos se pirulitar daqui rápido, porque tá aí o pai da menina, tem tio, tem um monte de gente aí, a família inteira veio visitar aqui do nada, né? A gente não tinha, só tinha uma saída pra porta da frente, a gente foi pros fundos da casa, pulou o muro, caiu ali num terreno baldio que ficava atrás da casa, se ralou todo no tijolo do muro e tudo, fomos saindo ali, saímos pela casa de um outro, não tinha saída, tipo, era um terreno baldio cercado por outras casinhas. E aí a gente teve que, basicamente, invadir a casa de alguém, de cueca, dois marmanjos de cueca, sair pela casa da pessoa. Caramba. E a gente ficou rodando a cidade o dia inteiro no sol, né? A cidade toda de ressaca, ainda não tinha nada aberto. A gente ficou rodando a cidade praticamente o dia inteiro, dando aquelas bizoiadas na esquina da rua da casa alugada pra ver se os carros dos tios e pais ainda estavam lá, ainda estavam. Resultado que a gente passou o dia inteiro perambulando a cidade como mendigos de cueca, todo sujo, suado, sem ter o que comer, sem ter como tomar banho. E aí foi assim que eu passei uma boa parte do meu carnaval do ano de 2000 ali no interior do Maranhão. Agora eu te pergunto, essa história é verídica ou é uma lorota? Você passou o Réveillon de cueca, que cidade que era? Carnaval. A cidade chamava Humberto de Campos. Humberto de Campos. Que cor era a sua cueca? Putz, não lembro, cara. Que cor era a cueca do seu amigo? Ô, louco, aí seu Izzy. Não, realmente não lembro. Aí você dá ajuda, você facilita a nossa vida. Não lembro qual era a cor da cueca, velho. Ivandro, você tem perguntas? Pior é que não. E pior é que tem uma história tão bizarra, e pelo local eu tô achando que é verdade. Que aquela época era isso aí. Os pais eram loucos e os pais de cidade interior eram mais loucos ainda. Mas o que ia acontecer se você fosse pego por um desses pais? Nada. Ia falar, mas a criança tem medo. Isso que é... que você sentiu isso no momento do desespero que bateu? Essa pergunta do Google é excelente, porque nem passou pela cabeça o que eles vão fazer. Tipo, exato. Mas o que você sentiu? Você lembra do sentimento que você sentiu desespero, no momento? Desespero, maluco. Tem que sair daqui agora. Deixa tudo aí no... Você não pensou em se explicar, não é nada, não. Nem, maluco. Até porque a própria Asmina tá falando, sai daqui fora. Então eu imagino que elas sabiam que o pai era bem severo, né? E como você voltou? Como é que isso se resolveu depois? A gente ficou perambulando a cidade de cueca um bom tempo. A gente foi bater... O brother que tava lá, ele conheceu algumas pessoas da cidade. Falou, vamos na casa ali, fulano que tá alugando essa casa. Vamos ver se a gente arranja alguma coisa lá. Bate na porta, ninguém aparecia. O cara já tava dormindo, tinha ido pra algum rolê. E aí a gente ficou meio que sem ajuda. Uma das meninas fez um reconhecimento pela cidade. Saiu andando pela cidade, supostamente só pra passear, mas procurando a gente. Pra ver como é que a gente tava, saber que a gente tava de boa, mas tinha que voltar pra casa. Final que, acho que umas 5 da tarde foi que a gente finalmente pôde voltar. Passou o dia inteiro de cueca no meio da rua, andando feito mendigo. Imagina, andando de cueca no meio... A cidade foi acordando, os comerciantes indo, abrindo seus comércios, pessoas saindo na rua pra passear, pra almoçar, sei lá o quê, e dois marmanjos sentados na calçada de cueca conversando. Se bem que pro carnaval isso não é nem tão extremo, né? Quantos anos você tinha nessa aventura? Se isso rolou em 2000, eu tinha 16 pra 17. Foi no começo do ano, então eu tinha 16, eu acho, ou 15. Você lembra qual música tocava na época, já que era carnaval? Rapaz, não lembro porque esse tipo de música nunca foi algo que eu ouvia muito, axé, essas coisas de carnaval de Nordeste brasileiro, então eu não lembro, era música de trio elétrico, música de carnaval, né? Eu ouvia Linkin Park e Limp Bizkit, Stand... Os populares, um de... ninguém reagiu negativamente ao ver vocês andando de cueca? A galera olhava pra gente e fazia aquela cara estranha, mas meio que deixava rolar, entendeu? A gente ficou... Eu lembro que teve um momento que os populares, o pessoal que fazia aquele comércio ali de uma barraquinha com comidinha ali, um cachorro quente, essas coisas, é o pessoal primeiro que vai acordando e vai montando as coisas pro dia, e eles, a gente tentava passar meio longe porque ele não queria ficar falando pra gente e tal, né? Eu acho que é mentira. Eu acho que aos 16, 17 anos, você tem que ter muita experiência na vida pra você poder ficar ok com a ideia de que você vai passar o dia inteiro de cueca na cidade. E mesmo assim, não é todo mundo que é capaz. Mas aí eu não sei, mas eu acho que nessa idade, porra... Naquela época? É, eu acho que é mentira. Eu acho que é verdade, pelo que já falei quase agora, porque naquela época era uma loucura, tal, mais do que hoje. Hoje em dia parece que o mundo tá indo para o caralho, amigo ouvinte. Mas naquela época era pior, vá por mim. Principalmente, você tá ouvindo isso de uma pessoa que já passou o carnaval em Salvador, dormiu na terça e acordou na quinta. Não é mentira, e essa não, caralho, é a minha história. Mas eu acho que é verdade, porque carnaval vira a carneia, vira, cara, loucura. Por isso que eu perguntei o que acharam dele pelado lá, semi-nu na rua, só de cueca, porque alguém ia olhar pro lado e falar, isso aí, olha os meninos fantasiados de homem-cueca, hahaha. E vida que segue, não tem muita... não tem muita punição quando você faz merda no carnaval. Uhum. Então eu acho que é verdade. E é easy. Então, a história é 100% verídica. Aí, então, eu escrevi sobre ela no meu site, botei o link aí no Skype pra você dar uma olhada. Eu errei alguns detalhes porque faz muito tempo. Na verdade, pelo que eu contei aqui no artigo, foi em 2002, não em 2000. Então era um pouco levemente mais velho, mas não muita coisa. E é totalmente verdade, foi isso que aconteceu mesmo. Bateu o pai das meninas, a gente saiu desesperado. E teve outro detalhe que eu esqueci, que eu lembrei aqui agora. A gente conseguiu tirar tipo uns R$2 ou R$3 de um amigo lá do cara que a gente acabou esbarrando nesse dia inteiro que a gente ficou peregrinando por uma cidade no interior do Maranhão de cueca, sob o sol quente e tal. A gente pegou essa grana e foi jogar Donkey Kong 2 na locadora que tinha lá na cidade. Nossa senhora, que aventura. Não, eu fiquei todo queimado de sol e depois, e morrendo de fome quando conseguimos finalmente voltar pra casa. É, eu vi a foto aqui no link que você mandou e eu acho que faz sentido agora que você mandou a foto, porque tem muito maluco nessa cidade nessa época, né? No carnaval. Não, eu tô quebrando falou. Cara, isso, se essa situação fosse em qualquer outro período, se não carnaval, realmente talvez alguém até chamaria a polícia, sei lá, né? Mas sendo carnaval, manhã do dia do primeiro dia da festa, tem dois malucos andando de cueca pela cidade, não chega a ser tão extremo. Eu ouso afirmar que se vocês estivessem nus, sem cueca, também não ia dar nada. É, não, a pessoa olha e fala assim, não, pelo menos não tá ensanguentado, tá tudo bem. Exato. Pois é. Pelo menos não tá encoxando ninguém, vida que segue. Então, ó, um ponto pro Easy, que me enganou, então ele vai a dois pontos, e um ponto pro Evandro, que acertou. Então agora o Easy tá na liderança, 2-1. Aê! Sua vez, cara. Pô, minha vez, eu tô indo numa sinuca de bico, porque várias histórias daquela época envolvendo coisas nostálgicas e tal, eu já contei no 99 Vidas, e em grande parte da maioria o Easy tava, então se eu contar qualquer coisa aqui que eu já contei lá, ele vai saber. Porém, eu tentei puxar na memória aqui uma história, eu não contei no 99 Vidas, mas que rolou que, cara, naquela época tinha muito esquema de fazer o famoso rolo. Ninguém tinha dinheiro pra nada, todo mundo ferrado, isso era pré-pirataria ali e tal. E aí, assim, um amigo pegava cartucho emprestado com outro, ia jogar videogame na casa do outro, telerel. E a história é de que eu fiz duas pessoas do círculo de amigos ali se separarem por causa de videogame. Nesse esquema de fazer o rolo aqui, trocar ali, não sei o que, telerel, popopó. O que acontece? Quando foi lançado o Dreamcast, Easy? 99. Então devia ser 2000, 2001 aqui no Brasil. Tava todo mundo na febre, meu Deus, Dreamcast, vocês viram, tereré, bibibi. Pô, saudade disso, hein, saudade disso. E aí tinha um menino que tinha... Ele já era mais velho que a gente, que o nosso ciclo de amizades daquela época. Já trabalhava um bom tempo e tal. Morava numa casa lá, que ainda que alugado e tudo mais, já era casado. Mas é aqueles famosos casos do cara que esqueceu de crescer. Tipo assim, ele era responsável, mas não muito. E aí esse cara, ele já tinha um histórico de ter sido o primeiro cara que comprou um 64 quando saiu. Pagou caro pra caramba, comprou um Neo Geo, mano, ele cujou um Neo Geo cartucho, que naquela época era caro pra caralho, e a gente ia na casa dele jogar, então assim, ele ganhava, sei lá, passando pra dinheiro de hoje, R$1.000, e ele gastava 900 com videogame. E isso, direto, tinha uns quebra-pau monstro na casa dele, com a mulher dele, porque, aliás, nem sei se eles eram casados no papel, então, se eu me confundir como mulher e namorada aí, ignorem. E aí, a gente ia jogar, e sempre, manja quando você chega na casa de alguém, e aí o dono da casa tá claramente desconfortável de você tá lá, mas rolava isso de... Tipo assim, ela ficava muito olhando, esse bando de vagabundo do caralho, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente, mano, todo sábado tava batendo cartão na casa desse maluco pra jogar videogame. E aí, ele encasquetou na cabeça que queria um Dreamcast. Só que ele não tinha dinheiro pra comprar o Dreamcast e nem coragem pra comprar o Dreamcast. Porque, né, ninguém era louco de pagar caro do videogame naquela época e ele também queria evitar treta com a mulher dele, já que ele gastava muito sobre aquilo. Aí tinha um outro maluco que apareceu com o Dreamcast do nada, só que esse maluco era meio envolvido com coisas erradas. Então provavelmente esse Dreamcast era roubado. Porque, mano, claramente era alguém que não tinha condição financeira pra comprar o Dreamcast. E aí, o que aconteceu? Aí eu cheguei, ele chamava o Rodrigo, o cara que queria o Dreamcast. Falei, mano do céu, Serginho ali tem o Dreamcast, hein? Você não quer arrumar pra trocar com ele não, pra gente jogar aqui? Porque esse Serginho que tava com o Dreamcast, ele nem jogava. Tipo, era um cara roleiro foda que direto aparecia. Pô, tô com um relógio lá em casa, ninguém sabe... Sabe ninguém que quer comprar, não? Tô com um celular... Fora tipo, da caixa, sem recibo... tipo, mano, claro... Tipo assim, não vou apontar dedos, né? Mas sabe, o tipo do cara que você fala... Assim, com os amassados... Eu sei onde você arrumou esse relógio aí. Aí, esse Serginho, a vida dele... Mano, uma vez ele tava oferecendo um bode, caralho, pra galera... Mano, tô com um bode lá em casa. Aí eu, como assim, caralho? Ah, mano, fazer rolo, tem que fazer rolo. Levantar uma moeda. Ele falava isso, tem que levantar uma moeda. Aí ele chegou na rodinha, a gente tava na rua, né? Viajando lá, conversando e tal. Ele chegou e mandou essa. Pô, tô com o Dreamcast lá, vocês que jogam aí, eu souber de alguém que sabe e tal. E aí eu vislumbrei a chance de ter algum amigo mais próximo, dono de um Dreamcast. Falei, vou logo falar pro Rodrigo pra ele trocar pra gente jogar lá na casa dele. Aí eu cheguei, bati a palma lá, Rodrigo, então, a gente tá com o Dreamcast aí, mano, não tem nada pra você trocar com ele não. Só que ele queria pra caralho o Dreamcast e ele não queria dar nenhum videogame que ele tinha na época pra pegar o Dreamcast e nem dar dinheiro. Aí conversa vai, conversa vem, a gente fazendo aquela análise de bens do cara, ele tinha uma mobilete. Aí ele, pô, essa mobilete aí tava querendo vender, hein. Aí a gente, mano... Tem coragem? Aí ele, porra, se for nessa merda, isso aí ela não vai ligar não. Já pensando na mulher. A gente chamou o maluco, papo vai, papo vem, deu volta, não sei o quê. O maluco não trocou, mano, uma mobilete, tudo bem que era leprosa, toda fodida. Por um Dreamcast com outro. E aí foi aquela festa, porque veio o Dreamcast, já era destravado na época, o clássico CDzinho do Alce. E aí a gente ficou tipo o dia inteiro jogando, a mina no dia não tava, acho que tava trabalhando, sei lá. E a gente saiu. No outro dia tava a conversa na vila inteira, que os tinham simplesmente se separado. Que a menina ficou pistola e que botou ele pra fora de casa. Sem bobilete, sem Dreamcast, sem porra nenhuma. Caralho. Cara, que... E aí foi, mano, foi isso. Que história sensacional da vida na periferia, né? A periferia tem dessas, mano. O mano trocou a mobilete no Dreamcast. E aí a mulher fez ele pra fora de casa. Sensacional. Essas trocas são muito, tipo, perifa. O update é que depois, meses depois, eles voltaram. Foi morar no barraco ali, não sei o quê, mas depois, no final, eles ficaram juntos. Não sei se ele teve que vender o Dreamcast pra dar dinheiro pra ela, qual é que foi. Mas, mano, esse maluco era loucura. Ou trocou o Dreamcast num bode, né? Na mobilete. É. A mobilete dele... Cara, ele fez uma boa compra. É que as mulheres, no geral, naquela época, não viam muito valor em um cara que devia sustentar a família, ter videogame em casa e viver em torno disso. Pô, mas a mobilete era um meio de transporte da família, porque... Não, só tava ali. Eles usavam direito. Tanto que ele trocou de bate-pronto. Ah, então... Ele não teve... Ele, tipo, caralho, não poderou muito, sabe? É, não teve despesa. Não, foi uma troca pau a pau. Depois de muita negociação, foi pau a pau. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também. Eu acho que é verdade porque a história foi muito legal. Eu acho que é verdade porque essa história de, tipo, esses rolos que rolam na perifa, o cara trocar uma parada por outra que, tipo, não tem nenhuma... Nada a ver com aquele... Trocar um Dreamcast na mobilete. Eu acho que é muito fidedigno pro Evandro ter pensado nisso aqui agora, na hora, tá ligado? É muito clássico. É, então, tem os detalhes muito bons. O cara falou do jeito que ele falava, levantar uma moeda, tinha um bode. Eu acho que é verdade. Pode falar? Pode falar. É verdade, vai, fala. Mano, o pior é que não é verdade. Fomos manipulados. Eu manipulei vocês, só que eu manipulei safadamente. Eu peguei elementos da época, realmente existia, o cara casado com a menina olhava feio e tudo mais, tereréu. Mas essa troca em específico nunca aconteceu na minha vida, infelizmente. Então, Evandro, você é o campeão, cara, porque com isso você foi a 3 pontos e você... De virada, olha aí. Você fez, você fez a única jogada possível que permitia você ganhar esse jogo, parabéns. Você é o grande campeão. Olha aí, tá vendo? Troféu. Detetor de mentiras desse episódio. Primeira participação, primeira vitória. Então, mais 100% de aproveitamento, seguindo as orientações do professor. Aí você aposenta logo na sequência. Quando for divulgar o programa, eu vou falar, nunca perdi um jogo no GugaCast. Campeão invicto. Vamos pras histórias? Então vamos ler aqui as histórias inspiradas no filme Curtindo a Vida Doidado, mas antes eu queria pedir mais histórias. A gente tem aí o episódio de Dia das Crianças, aniversário e Halloween, e a gente precisa de histórias para esses episódios, então se você tem uma boa história caprichada, manda pra gente em gugacast.com/contato, manda sua história por lá, porque a gente vai gravar esses programas aí daqui a pouco. Easy, lê a primeira história pra gente. Olha aí, Guga, a primeira história intitulada Esconde-Esconde vem pra gente aqui diretamente da Taina Viana. Tainá, pelo amor de Deus, fala o nome certo. Nossa, eu tô um analfabeto do caramba. Não tem acento. Como assim, gente? Taina, seus pais não botaram acento aí. Pode ser Taina também. Pode ser Taina, olha, você não sabe. Não tem acento, vou te falar do jeito que... Taina Viana, vai. Porque você não tem acento no Viana também, é Vianá? Tainá, Vianá? Não, mas lê, pô, pelo amor de Deus, prestigia a menina, ela escreveu uma história gigante. Vamos ler aqui a história da Tainá. Olá, Guga, Rafael e Caio, a.k.a. Editor Gato. Meu nome é Tainá, mas se quiserem trocar os nomes da história, fiquem à vontade. Agora já era, Tainá, falei seu nome real. Sou a filha caçula de 3 meninas que tem diferença de 10 em 10 anos cada. A mais velha, 42, a do meio, 32, e eu, nascida em 1996, 22 anos. A história é antiga. Caramba, de 10... É tipo GTA, leva vários anos. É uma missão, né? Ó, tá 10... Tá passando mais 10 anos aí. O pai dela deve olhar pra mãe e falar, tá chegando a hora, hein? Então, sempre tive minhas irmãs como babás, desde que me entendo por gente. Meus dias se resumiam em ir para a escola de manhã e brincar com as minhas amigas, em especial uma chamada Noemi, que será muito importante na história. Passar a tarde assistindo desenhos e novelas mexicanas no SBT e limpar tudo faltando exatos 15 minutos para minha mãe chegar em casa. Ela era muito pontual com respeito ao horário que chegava, 18 horas. Esse também é um fato importante. Tainá, vírgulas são importantes também, tá? Você tá me atrapalhando. Mas vamos lá, continuando. Não, mas peraí, mas quantos anos ela tinha nessa história? Não pode ser 22 anos. Pois é, ela não falou quando a história aconteceu, mas é quando ela era criança. É, né? Ela era uma criança. Criança escrava, muito comum naquela época também, a geração criança escrava, que a mãe mandava, tem que ajudar ela na casa, hein? Pode ficar sem fazer nada, não. Pode ficar sem fazer nada, não. É praticamente... Se a minha mãe fosse um país, na bandeira teria essa frase, tá ligado? Pode ficar sem fazer nada, não. Todas as mães daquela época, cara. Todas as mães daquela época. Ah, só muda o endereço. Eis que um belo dia minha mãe vem com a notícia que a minha irmã Camila, a que cuidava de mim na parte da tarde, começaria um curso de informática e que eu teria que ficar sozinha durante 3 horas até que alguém chegasse. Naquela hora, eu queria sair pulando de alegria. Afinal... Toda criança sonha com um dia em que poderá ficar sozinha em casa. Já estava viajando nas inúmeras possibilidades que essas 3 horas poderiam me proporcionar. Eu poderia assistir todas as cenas de beijo na novela. Tinha tanto assim? Ela ia gravar pra ficar assistindo durante esse período. Poderia fazer quantos miojos quisesse comer. Poderia mexer em todas as maquiagens das minhas irmãs. Tudo parecia um sonho. E foi ótimo aproveitar a minha primeira semana sozinha. Mas depois de um tempo, eu senti que precisava de alguém da minha idade para curtir todas essas coisas comigo. Logo pensei em Noemi, que morava a 2 quarteirões da minha casa. Convidei ela para vir na minha casa, mas os pais dela não a deixavam sair de casa sem o irmão. Então resolvemos que eu iria para casa dela, e assim eu fiz. Quando a minha irmã bateu no portão de casa indo para o curso, esperei cerca de 5 minutos e parti para casa da Noemi. Cara, isso é muita história de periferia, né? Assim, era o bairro do Evandro. Rapidão, um parênteses aí na história da Tainá. Eu sou tão bizarro nessa parada de história de periferia, Guga e Izzy, que eu mamei na mãe de um amigo meu quando era pequeno, mano. Caralho! Porque caramba, eu te juro... Isso foi muito longe, muito rápido. Muito aleatório, né? Não, mas você vê que essas pequenas comunidades de vila e tal... Tinha uma mãe comunitária, pode crer. Era não. Isso, mano. Tem que se ajudar, tá ligado? Minha mãe, na época, não conseguia ter leite, sei lá qual é que foi. E eu fiquei uns 2, 3 meses mamando, usando mãe alheia, porque minha mãe não tinha leite. Era esse nível. Isso é muito clássico de periva mesmo, maluco. Eu ia falar uma coisa, mas que é completamente relevante diante do que o Evandro falou, que menino que fica em casa de 7 anos, 8 anos, é só na periferia, cara. Que criança classe média pra cima não tem isso. Tem babá, pode crer. Vai pra escola, né? 7 horas da manhã e fica na escola o dia inteiro. Eu tinha um colega que ele, um menino que morava no meu prédio, que ele fazia tudo. Ele vivia a vida do Easy. Ele tinha 7 anos, mas ele morava sozinho em casa. Ele cuidava de todas... Entendeu? Ele vivia como um adulto solteiro. Porque a mãe dele vinha pra casa pra dormir, trabalhava pra caralho. E ele cuidava de toda a casa. O menino tinha 7 anos, ele varria a casa. Caralho, imagina a cena. Abria a casa pro porteiro consertar a privada, sabe? Fazia comida. De vez em quando a gente ia lá jogar videogame na casa dele, era assim, não, peraí que eu tenho que fazer um almoço ali e tal. Caralho, mano, imagina. Imagina o almoço do moleque de 7 anos. Não, a mãe dele deixava preparado assim no fogão e ele ia lá e esquentava tudo, entendeu? Pô, da hora, aquele pratão de arroz com feijão, macarrão, bife por cima. Aquele prato amarelo, sabe, de vidro. Classe Duralex. Sim. No primeiro dia, claro, foi um teste. Fiquei só meia hora na casa dela, não queria abusar da sorte. E fui correndo pra casa com medo da minha mãe ter chegado. Mas deu tudo certo. E aos poucos eu fui aumentando o tempo em que ficava lá na casa dela, tomando Mucilon e jogando Roller Coaster Tycoon. Quando eu percebi, já estava craque em dar escapadas para a casa dela. Voltava sempre 17h30 pra casa, o tempo certinho de chegar e ainda lavar a louça antes da minha mãe chegar. Ou seja, ninguém nem percebeu. Minha mãe dela nem suspeitava. Tinha meia hora de espaço ali pra, né, pra... Ela chegava, voltava correndo muito animada, ela se refamiliarizava com... entrava no personagem. Estive em casa esse tempo inteiro, não saí de casa. Ela parava pra lavar a louça 10 segundos antes da mãe abrir a porta, sabe? Assoviando e tal. Como se nada tivesse acontecido. Não tinha nem aberto a torneira ainda. Tá com o prato embaixo da torneira, aí tá olhando pra porta, aí ouviu o barulho da chave, aí abre a torneira. Começa. Totalmente, a mãe dela nunca ia nem suspeitar. Até que um dia o irmão de Noemi não estaria em casa e ela conseguiria ir para a minha. Ela no começo relutou um pouco, mas logo a convenci com o argumento de que a minha mãe havia autorizado, já começou mentindo aí, e também de ter inventado uma nova coreografia para a abertura de Super Choque. Vocês sabem o que é Super Choque? Era um desenho que passava na Globo. Ah, e ela tinha uma coreografia. Ok. Às 15h30 ela chegou na minha casa. Eu, como uma boa anfitriã, servi miojo com Dolly. Essa mina adora miojo. Miojo com Dolly. A criança, depois... Izzy, vai fazer com o quê? Vai fazer o quê? Risoto. Bom, mas vou te falar, um miojão com Dolly agora deu água na boca. Nossa. Deixa eu dar uma dica aqui, um parênteses aqui, Guga. Próxima vez que você comer miojo, passa numa rede de fast food, compra uns nuggets, joga dentro do miojo, você vai ver o que é. Não, bom. Maravilhoso, miojo com nuggets. Eu vou tirar uma outra dica, então, que é você fazer miojo com Doritos. Ai, Doritos, velho? Pô, fica muito bom, cara, porque traz uma textura. Hã? Você joga uma farofa de Doritos por cima do miojo? Não, você não precisa fazer uma farofa. Você dá uma quebrada nele e dá uma misturada. Fica incrível. Não, imagino, aquela crocância, eu jogava batata palha, só que aí eu parei porque eu descobri o nuggets, que tem aquela, tem um pouquinho de proteína, pelo menos, pra eu fingir que tô comendo um pouco melhor. Baconzitos também, tem sabor de proteína. Pô, saudade de baconzitos. Aí, né, a amiga dela voltando aqui à história, ela foi lá às 15h30, serviu lá o miojão com Dolly, e depois passamos o tempo dançando todas as músicas do meu CD da Rouge, lembra de Rouge? Tudo ocorria bem até que às 17h25, na hora em que o paradoxo do pintor brasileiro, o tio do pavê pra comer, resolveu agir. Ouço o portão de casa batendo, olho pela janela, minha mãe chegando em casa mais cedo. Olha, nossa, você vê que a mina... Eu vou dar uma aqui de psicólogo de internet, né? Eu penso que a Tainá, ou Taina, não sei, ela teve uma vida... Os pais dela eram relativamente severos, porque ela não tava aprontando todas, tá nada ligado? Nada demais, né? Mas até aí você acabou de contar a história hoje aqui de crianças andando nua na rua praticamente, porque tava com medo de adultos. Era diferente, né? Eu tô num lugar que eu não deveria estar, porque é a casa de onde só tem mina. Aquela época da criança tinha medo do pai, de medo real oficial. É, pode crer, pode crer. Velho, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu quebrei meu primeiro óculos e eu tentei esconder isso dos meus pais por vários dias. Então, é realmente isso aí mesmo. Nada a ver, né? Andando sendo sem enxergar nada. É, andando sem bater nas paredes, tá ligado? Comendo sabão, achando que é um pedaço de frango. E, tipo, meus pais já tinham comprado o óculos mais barato possível, porque já esperava que um criança de 10 anos vai quebrar essa porra semana que vem. Mas tava com medo, é verdade, é isso aí mesmo. Mas enfim, voltando aqui. Como explicar para minha mãe que eu, uma criança de 7 anos, finalmente tá aí na revela a idade, 7 anos, tinha levado uma amiga para casa sem autorização dela nem dos pais da menina, que estavam sozinhas em casa, ambas todas sujas de caldo de miojo e ofegantes de tanto dançar. Seria sendo engraçado, se eu fosse pai, isso é o pior que eu pego meu filho fazendo, eu ri demais. É, tá bom. Nessa hora eu tomei a decisão mais cabível no... Aí pronto, ela vai piorar o um negócio que aí não era... Aí virou sessão da tarde, hein, mano. Aí bagunçou tudo, porque até aqui a Tainá tava fazendo algo totalmente tranquilo. Aí ela, tentando evadir-se da possível punição de algo trivial, ela vai e comete uma parada mais grave. Porque agora ela vai mentir por omissão, né? Ela vai esconder a menina dentro de casa, vamos lá. O que é que deu nessa história? Nessa hora eu tomei a decisão mais cabível no momento, esconder a Naomi no meu guarda-roupas. Kkkkkk. Noemi, sem entender nada, fica muito brava. E a Noemi ainda tá atrapalhando o negócio. A mina tá tentando salvar ela da bronca. Sim, ficou brava, pistolou. Ficou brava. E eu peço apenas para que ela fique ali dentro e não faça barulho. Impossível. Minha mãe entrou em casa e, como de costume, foi logo pra cozinha fazer um café. Fui atrás em um diálogo a lá Ferris Bueller, dizendo que estava começando a lavar louça só naquele momento porque havia passado a tarde me sentindo doente, isso explicaria o suor, e que tinha feito um miojo para melhorar. Na cidade da Natália vende o famoso miojo medicinal. Ela se comoveu e disse que eu não precisava fazer nada, que ela cuidaria de mim. Fiquei com a minha mãe na cozinha até 18h30, a menina ficou uma hora. Caramba, seria bom se a mãe dela falasse assim, não, eu vou ali no seu guarda-roupa pegar uma roupa nova pra você, então, já que você tá zoando. Pegar o Vic Vaporub pra passar aí pra melhorar. Quando ela subiu pra tomar banho, e nesse tempo todo, a Noemi estava imóvel, escondida no meu quarto. Assim que minha mãe entrou no banheiro pra tomar banho, eu fui buscar correndo a minha amiga no guarda-roupas pra levar até o portão. Ela estava chorando muito, dizendo que a mãe dela a mataria por estar chegando em casa naquela hora. Consegui fazer com que ela se acalmasse e levei ela até o portão, abrindo e fechando com toda a delicadeza do mundo para que a minha mãe não escutasse nada do chuveiro. Nada aconteceu comigo, minha família nem desconfia das minhas aventuras sozinha em casa. Agora elas vão saber, né? Tudo. Agora vão saber, se ouvirem o Google Cast agora sabem. Claro que depois de tudo, Noemi ficou de castigo e por isso parou de falar comigo, perdeu a amiga, velho. Nossa! Noemi, se você estiver ouvindo esse podcast, peço desculpas. Sei que foi uma péssima amiga, não foi, pô, deu Noemi. Miojão e... Noemi, salvou, Noemi, releva, pô. Adiciona ela aí no Facebook. Exatamente, procura no Facebook, você lembra do sobrenome? Vai atrás dela no Face. Espero que tenha me perdoado. É isso, espero que tenham gostado da minha história. Parabéns pelo excelente trabalho. O GugaCast é um refrigério para os meus dias mais tensos. E eu já aprendi a palavra nova, refrigério. Amo vocês, abraços da Tainá. E ela, assim como no filme, ela curtiu a vida moderado. Moderadamente, né? Ela acha que ela fez algo muito absurdo, mas ela só ficou dançando e comendo, que foi o que o Ferris fez, aliás. É. Então, se a gente for pelo nome do filme, ela realmente curtiu a vida moderada. Evandro, lê a próxima pra gente, cara. Próxima história intitulada Paperboy. Começa assim: Olá, Guga, Rafa, Caio e ou possível convidado. Tudo jóia? Ó, ele adivinhou que a gente já tá aqui. Tudo jóia? Eu sou o Jojo, tenho 23 anos, moro em Dourado, Mato Grosso do Sul. Sou auxiliar administrativo no RH daquele mesmo mercado em que consegui meu primeiro emprego no... Ah, esse cara já mandou história? Aparentemente. Que eu consegui meu primeiro emprego no pacote e sou ex-goleiro bully da história Futsal dos Bullies, que foi lido no grupo secreto. Olha aí. Não sei se lembro, mas fica a informação. Ou seja, é alguém que já tem retrospecto de... Até um histórico. Se você quiser ouvir a história do Futsal dos Bullies, você tem que assinar googlecast.com/assine. Pelo PicPay, que é o bom. Call to action, que chama. Exatamente, CTA para os mais íntimos. A história que eu trago dessa vez não é de infância, porque quando penso nela, vejo como uma transição da minha infância para a pré-adolescência, onde, na verdade, eu era só uma criança maior e mais chata, com um repertório minimamente maior de escolhas. Hã? Acho que ele quis dizer o seguinte: ele era um pouco mais velho do que criança, não era adolescente ainda, e ele tinha um pouco mais de latitude na vida dele, ele podia fazer mais coisas, ele tinha mais liberdade. Do dia que eu comecei a pegar ônibus para a escola, resolvi dar um rolê, fique à vontade para trocar os nomes. E a gente não vai trocar o nome, né, Guga? Jojo, hoje já tá trocado. Ah, cara, se ele... É assim, se a pessoa não pediu pra gente trocar o nome, a gente não vai trocar. Se... A primeira coisa é, se você quer que troque o nome, a primeira linha do e-mail tem que ser, por favor, troca o nome. Primeiro não, manda o seu nome, é só falar, meu nome é Rafael, pronto, resolvido. Não, mas é que o negócio é que a gente substitui os nomes por nomes divertidos, às vezes, nas histórias. Ah, ok. Tipo, Penisvaldo. Então, não Penisvaldo. Pau lavado esse. As pessoas gostam, mas elas falam assim, fica à vontade. Se fica à vontade, eu não vou trocar, porque dá mau trabalho. Exatamente. Na dúvida, você quer vai procurar trabalho? Jamais. É. Continuando. O ano é 2010, eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, na escola onde tinha fama de ser o American Pie das escolas daqui. Quem tem essa fama e por quê, né? Já pensou? Centro Educacional American Pie. Porque tinha muita festa. Além do... Ah, a escola tinha muita festa, por isso era conhecido como American Pie. É festa com aspa, ainda possível. Eu tô meio confuso aqui. É, tem que ver essa festa de artista que ele tá falando aí. É. Além do incrível fato de podermos escrever de caneta agora. Realmente, isso naquela época era um deal, hein? Ah! Agora você não escreve mais de lápis, você escreve de caneta. Você é responsável pelos seus... Tá, mas eu não tô entendendo o que, que isso tem a ver com a escola ser considerada American Pie. Porque podia escrever de caneta. Não, é transgressora. É uma escola qualquer. Ela deixa os alunos escrever de caneta. Continua. A escola era junto de uma faculdade, então algumas coisas acabavam sendo mais precoces, como entrar em contato com o cigarro, um exemplo bobo de outros menos bobos. A escola era particular e apesar de um padrão de vida confortável que eu tive uma bolsa por treinar na equipe de basquete. Neste ano eu mantinha boas notas e não era nem de perto a cria de pegar o último... Ele fala umas gírias que não é daqui, me fode, mano. Eu entendi, eu acho que posso traduzir. Ele quer dizer o seguinte, cria é uma abreviação pra criança. Ele quer dizer o seguinte, ele não era um moleque muito arteiro, não aprentava muito. Ele falou assim, eu não era nem de perto a criança de pegar o último bife e deixar pra vó, pata rachada, vomitar na frente da menina que você gosta, que era o ensino fundamental. Ou seja, ele era uma criança mais problemática. É o seguinte, é que esses aí são nomes do capeta. Ah, tem esse meme também, né? É, esse é um meme do Google Cash. Então são os nomes do capeta, então ele tá tentando criar novos nomes do capeta. Ah, e tá vendo? Viu? Tinha alguma coisa estranha. A cria do capeta. Resumidamente, ele falou, eu não era nem de perto a cria do capeta que eu era no ensino fundamental. É porque ele colocou tantas analogias que aí fica confuso de entender. Ficou difícil de entender, é verdade. E umas analogias... Porra, Pata Rachada, belo nome, mano. Não, Pata Rachada eu tô entendendo, mas o resto eu não sabia que isso aí era não, analogia pra não pra, deixar pra diabo. Volta minha mancada, eu tenho que ser o demônio mesmo. Eu era muito de boas com todo mundo das 5 turmas do primeiro ano que tinham e com algumas das 5 do segundo ano. Tinham notas boas e ajudava minha amiga a vender bombons de turma em turma. Enquanto escrevo, as memórias vão se avivando. Poeta. Sinto aquele calorzinho gostoso do coração dessa época. Momentos mais simples, Jojo. Eu morava muito longe da escola e meus pais não tinham condições de me levar, então eu pegava uma van. Mas um dia as coisas apertaram e meus pais não tinham condições de pagar a van. Que problema, hein? Força, guerreiro. Vai andar de ônibus agora. Nossa, parabéns. Não vai ter mais ar-condicionado. É, meritocracia aí na sua vida, hein, Jojo? Cara, eu não consigo ver. Desculpa, gente. Vendo meus pais encafifados com isso, sugeri. Eu vou de ônibus, ué. Meus pais sempre foram mega corujas comigo. Mas chegaria a hora que eles teriam que dar um espacinho e mais. Aquela hora seria a oportunidade. Já havia andado de ônibus. Que guerreiro. Já havia andado de ônibus com a minha avó algumas vezes. Pô, fiquei inveja. Nunca andei de ônibus com a minha avó. Não tinha... Ah, tá. Pensei que... Por um momento eu achei que você ia falar que nunca andou de ônibus, Izzy. Não, com a minha avó. Queria andar de ônibus com a minha avó. Habitante canadense aí há 300 anos. Já havia andado de ônibus com a minha avó algumas vezes. Não tinha segredo algum. E eu estava mega empolgado, porque naquela minha cabecinha de moleque de 14 anos, aquilo era incrivelmente maduro. No outro dia fui pro ponto e peguei o que iria para a escola junto de universitários e amigos de outras turmas, o que foi muito divertido por estar em contato com tanta gente nova. Eu, busão da sociedade, quando não tem ninguém te encoxando é legal mesmo. Mas que, pra quem via de fora, deveria ser mais como um bando de pirralhos falando alto no ônibus. Ah, a diferença de visão. Quando você é criança, tá no ônibus com a galera, tá se divertindo e tal. Aí ele, relendo a situação como velho, ele vai e, na verdade, era uma encheção de saco. Ele deve ter visto algum ônibus já com os jovens badernando e pensado isso hoje em dia, sabe? Sim. Aí veio o flashback de quando era ele fazendo isso e ele achava legal pra caramba e agora ele acha um saco. Sim, continuando. Aquele dia de aula foi normal, mas andando pelo pátio vi uma coisa que me chamou a atenção. Duas singelas notas de 100 reais no chão abandonados, ó. Porra, sensacional. Você decide, hein? Agora é hora. Olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém parecia ter reparado naquele pequeno presente de alguma força cósmica maior que não compreendo. Pô, não tem o que fazer. Peraí, não tem você decide. Se for uma carteira... Você não vai gritar no meio da escola, agora né? Agora tem dono, Evandro. É, então, quem vai gritar no meio da escola? Gente, tem 200 reais aí no chão. Alguém sabe de quem é? Apanhei a nota e até o final da aula planejava como ia gastar aquele dinheiro, mas não cheguei em nada muito objetivo. Então resolvi ouvir os versos de Zeca Pagodinho e deixar a vida me levar. Bela citação. Zeca Pagodinho sempre ensinando a galera aí. Almocei aquele dia numa das várias barraquinhas de lanche e fui na mais cara, ó. Tava ostentando já. Olha aí, curtindo a vida doidado, igual o Ferris. Comeu, já tá melhor que a Tainá, que só comia miojo. É. com dole. Onde pediu o maior lanche. Um pirralho sozinho no meio das turmas de veterano de agronomia, odonto e outras que não me recordo, olhava aquele pirralho comendo sem nenhum apreço aos bons modos. Pedi uma folga da minha chefe para que vendia os bombons e comprei um pedindo que ela entregasse para a menina que eu gostava do terceiro ano. Olha aí, cara. Ousado. É tipo o Rubão. Ganhou dinheiro. Dono do mundo, né? Pelo videoclipe, hein? Dei tchau para meus amigos que me perguntaram para onde eu iria e para os quais respondi. Não sei. Tava milionário. Porra, Dubai. Vou para Las Vegas. Duas horas com 200 reais na mão e o poder já havia subido a minha cabeça. Peguei minha Mercedes amarela. A linha de ônibus aqui é Mercedes. Doido, né? Vários lugares do Brasil, na verdade. É normal, né? Piadinha que fiz em voz alta perto das moças universitárias. Imagina ele achando que tava abafando. Vou ali pegar minha Mercedes, olhando pras meninas mó mais velhas que ele, tá ligado? Abanando a grana. É, fazendo leque com 200 reais, plaquê de 100. Quando cheguei ao centro, ao invés de ir pra casa, fui ao meu restaurante pé sujo favorito até ele fechar. Neguinhos Lanches, belo nome, diga-se de passagem. Almoçar pela segunda vez, comi uma bisteca maravilhosa com arroz mal aquecido em algum micro-ondas enquanto assistia a algum noticiário esportivo. É uma boa maneira de curtir a vida doidada. É uma vida simples, porém ele tá curtindo. Sei como é uma bisteca assistindo Globo Esporte. No... Não é tu, exatamente, Thiago Leifert. Eu almocei com o Thiago Leifert hoje. Mantém uma bisteca com o Thiago Leifert. É isso que o brasileirinho quer. Aquele restaurante era antigo na cidade e ficava do lado de um posto de gasolina que, apesar de parecer um lugar onde a vigilância sanitária fecharia na hora que soubesse da existência, tinha alguma coisa que fazia ser um dos mais movimentados com histórias aleatórias demais. No dia seguinte, mataram um cara com um gilete na cozinha. Eita porra! Toma aí uma história aleatória pra você. Cara. Entre uma bisteca e outra, rolou um assassinato na cozinha. Com uma gilete. Na cozinha é foda. Se fosse no banheiro... Na cozinha já tem faca, então... já tem um monte de outra coisa. O cara pegou... Na cozinha ele usou um gilete pra matar o maluco? No dia seguinte. É, tipo... Tá, porra, ele deve ter contado vantagem. Ontem eu tava almoçando lá nesse lugar que mataram o cara. Não, e o Izzy tem razão, foi premeditado, né? Porque o cara levou a gilete de casa. Exatamente, eu não acho que usa esse gilete durante a preparação de um alimento numa cozinha de restaurante. O porco com... Ah, meu Deus, Neguinhos Barbero. Você que é de Mato Grosso do Sul aí, eu prestigio esse local se ele ainda existir. Após o almoço, um senhor que me lembrava muito Gilmar Mendes, aleatório, que era o caixa e chapeiro revezando na chapa. Cara, que delícia, hein? O cara bom fica pegando dinheiro e aí depois na chapa. Um cara ali morrendo na cozinha, o caixa e chapeiro, isso é o Brasil que eu quero. Com outro rapaz. Cara, o caixa e chapeiro é o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, maluco. Ele frita agora. Ele cobra, né? Ele dá o lanche e cobra. Chegou em mim e falou: guri, tem três caras que estão te manjando e de olho na sua mochila. Acho melhor você ficar esperto. Ó, além de tudo, ele era consciente pra avisar os mais jovens que eles estavam correndo perigo. Radar de malandro, tinha um radar de malandro. O chapeiro foi chapa. Bela trocadilha, hein, guri? É o chapaeiro. Eu olhei e tinham três caras um pouco mais velhos que eu e realmente, uma hora ou outra, eles olhavam pra mim com a mochila em volta. Antes que eu pudesse bolar qualquer plano ou forma de sair sem chamar atenção, o garçom caixa chapeiro part-time diz para acompanhar ele até uma saída no corredor. Porra, mano. Já... O chapeiro mandou um golpe foda. Ó, aqueles caras tão de olho. Vem comigo aqui. Aí o cara chega lá e puxa a faca nele, tá ligado? É. Faca não, é gilete, né? É gilete, exatamente. É, me acompanhou até a saída num corredorzinho apertado, entrando pela cozinha. Tu é gente boa e faz favor de levar o prato até... Tu é gente boa e faz favor de levar o prato até a bancada para eu não ter que buscar. Não. Tu é gente boa e faz o favor de levar... Entendeu? É isso que ele tá dizendo. Então, mas ele... Do nada ele falou isso pro cara? Ah, não. O chapeiro tá dizendo pro cara, tu é gente boa e você faz o favor de levar o prato até a bancada para não ter que buscar. Então, por causa disso... Isso, ele levar o prato pra bancada pro cara não ter que pegar de volta, é ele explicando por que ele acha que o moleque é gente boa. Tá facilitando o trampo dele, entendeu? Sim, agora entendi. Porque ele colocou faz e não fez, aí perdeu... É porque tá escrevendo... Ele escreveu meio de uma forma meio confusa, mas é isso que ele quis dizer. Não, inclusive fica a dica. É o que eu faço na vida hoje em dia e, mano, realmente é bom. Porque não custa nada você devolver o prato lá na frente. E a galera que trabalha, que tá lá se fudendo na chapa, valoriza muito isso. É, então. Você se fudendo na chapa. Você ser brother. Mas, mano, isso aí pareceu. Não, é porque pareceu o título de um livro autobiográfico da Memórias do Chapeiro. Se fudendo na chapa, alguma coisa do tipo. Né? Memórias do cara da lanchonete. Dois pontos. Se fudendo na chapa. É porque os livros hoje é tudo assim, como se fuder e ganhar dinheiro, né? Tipo, ah, pode crer. Como ser um CEO fudido. Então, continuando. O cara mandou essa ideia e falou, já que você é brother, aí disse que enquanto procurava a chave para abrir a porta daquele corredorzinho, que para minha surpresa dava no lava-jato do posto do lado. Sempre tem esse restaurante que do lado é um lava-jato e um posto, hein? Perto de casa aqui tem um. Puta merda, eu já almocei lá algumas vezes. Será que alguém já morreu na cozinha? Vai logo, guri, não dá mole com esse dinheiro, disse Gilmar Mendes enquanto fechava a porta. Lembrando que chapeiro, barra, tudo aí, parecia o Gilmar Mendes. Fiquei alguns segundos sem saber como reagir àquilo. Mas logo saí pelo Lava Jato, antes que ligasse o aparelho. Caralho, ele saiu no meio do... De onde estava o carro entre dois mesmo, carros. Tá ligado? Antes que ele... Caralho, imagina ele toma um banho, mano. É tipo antes um portal, né? Na verdade, ele saiu num portal e ele não percebeu. Sim, Crônicas de Narnia, essa porra, esse negócio aqui. Fiquei alguns segundos sem saber como reagir. Mas logo saí pelo Lava Jato, antes que ligasse o aparelho e fosse levado junto. Fui direto para a pasta no centro da cidade, por passeio pensando, o que diabos foi isso? Ele teve um monte de reflexão, toda aquela história rápida que tinha acabado de acontecer. Uhum. Não tive tempo de pensar muito até ser abordado por um gringo, aí é aleatório, que fazia malabarismo no sinal e para o qual dei, sem nem pensar direito, R$10. Caramba! O cara quando tá com dinheiro, ele fica generoso. É isso. Um gringo ainda. Ele devia dar R$40, né? Que aí equivaleria a $10. Ele mesmo, o gringo fala, pô, mas real? Ou R$1 que equivalia a 10 pesos. Você não sabe de onde ele vem? Exatamente. Pode, tem essa também. Ele me olhou um pouco surpreso e me agradeceu fazendo um geri-geri com os pinos de boliche e uma reverência. Retribuí a reverência e segui meu caminho. Fui até uma banca onde comprei uns tanto de quadrinhos, passei numa sorveteria... Não, Rabirão, peraí, ficou surreal agora essa história, hein? Virou um lance meio Alice no País das Maravilhas? Na minha cabeça tá tocando uma música de fundo aqui, ele tá dançando enquanto ele faz isso. É, ele chegou num lugar que tem o Gilmar Mendes chapeiro. Aí ele sai no Lava Jato. No meio do Lava Jato. Aí ele encontra um malabarista. Gringo malabarista. Gringo malabarista. Eu já tô imaginando um cara muito rosa, que é vermelho porque tá tomando sol pra caralho. Com aquela... O protetor só no nariz, camisa florida. Camisa do Max Payne. Aí ele foi comprar uma casquinha e fui pra praça com decoração oriental. Aí, ó, tá ali si mesmo. Onde fiquei lendo meus quadrinhos até cair a ficha de que estava quase na hora dos meus pais chegarem em casa, umas 18 horas. E eu não havia dado nem sinal de vida. Olhei no celular e eram 15 para 5. Corri pro ponto de ônibus onde consegui alcançá-lo, ainda todo esbaforido. Sentei numa poltrona no fundo e relaxado. Acabei dormindo sentado. Acordando. Olha o perigo de novo, ó. Dando sopa aí com esse monte de dinheiro no bolso. Acordando somente enquanto o ônibus já fazia o caminho de volta ao terminal. Cara, essa história, parece que ele contou uma história normal, mas na verdade foi tipo viagem de Chihiro. Total, maluco, total. Ele foi pro mundo completamente paralelo e esse momento que ele dormiu no ônibus é quando ele voltou. É o Homer psicodélico lá, que ele viu um monte de coisa. mas por capricho do destino... Ele dormiu tanto que o ônibus foi e voltou e quando ele acordou tava na volta. Caramba. E aí, por capricho do destino, estava perto de casa. Eram quase 6. Desci correndo no ponto, passei na padaria, comprei pão lá pra casa, passei no tio do espetinho na rua, e enquanto me aproximava de casa, vi o portão abrir. Meus pais chegaram junto comigo. Me deram a bronca por não ter dado nenhum sinal de vida à tarde e me perguntaram como estava, como havia sido pegar o ônibus e tudo mais. Só respondi, foi suave. Aí, ó, esse é o problema. Playboy acha que a a vida do ônibus é essa aí, andar de ônibus com R$200. E não é verdade. O destino quis amenizar essa experiência pra você. É. Tentei fazer o mesmo roteiro no dia seguinte com o resto do dinheiro que sobrou. Mas não foi nem de perto igual a esse. Tanto que o Gilmar Mendes no outro dia havia pegado férias. Nossa, aí, ó. Era tudo uma alucinação. Pode crer, ele não conseguiu confirmar nada do que ocorreu. Mano, você que no meio dessa história teve um assassinato de Gillette? Ele chegou, exatamente. Ele chegou lá no restaurante e falou, o cara do chapeiro não tá aí, não? Caralho, o chapeiro era o fantasma do cara que foi assassinado com Gillette. Pode ser, hein? É isso aí. Ele voltou lá pra agradecer, ô, cadê aquele chapeiro? Tava em chapeiro? Esse cara morreu 10 anos atrás, foi assassinado por um Gillette aqui. Aí o cara, tan, tan, tan. É. Aí ele termina aqui, ó. Essa história me marca porque tempo depois meus pais falaram que não receberia nenhum presente de Dia das Crianças aquele ano e que dali em diante eu começaram a ser o office boy de casa de bicicleta. Putz. Peço desculpas pelo meio longo, mas quando falaram dos temas eu lembrei logo dessa história. Espero ter gostado. O trabalho de vocês é incrível, assim como vocês. Desejo toda a glória do mundo para vocês. Abraços. Olha aí, bela história. Valeu, Jojo. Muito obrigado. O que vocês fariam, Easy, Evandro, o que vocês fariam se vocês achassem R$200 hoje? Vocês têm 2 dias pra gastar. Puta, R$200 aqui não ia dar muita coisa, né? Que eu moro no Canadá, então era $5. Comprar uma casquinha, deixa eu ver. Não, passa pra dólares, né, mano? $200. Pô, não, é uma grana ainda no Canadá, cara. Dá isso aí, $50. 65 até, porque é mais que o dólar canadense, mas um pouquinho menos que o americano. É, 65 então. Doleta, aí sim, eu posso ir no cineminha, passo num bom restaurante e depois no cinema. Cara, sabe o que você não poderia fazer? Você não ia poder ganhar uma bisteca. Canadá? Aonde você mora no Canadá? Eu moro na província de Alberta, que é como se fosse Texas canadense. Então, em Calgary, cara, você não ia conseguir comer bisteca com feijão assistindo Globo Esporte. Porra. Globo Esporte não. Em Toronto ainda dá, hein? Toronto, Vancouver dá. E ficar brother do chapeiro. Oh, mas tem, mas eles servem feijão aqui também, cara. Mas não ia ter Globo Esporte, infelizmente. Nem Guaraná. Guaraná é mais raro de achar também. É. Agora tem Guaraná exportado pra toda a América do Norte. Pois é, é difícil achar por aqui, cara. Eu achei um pouco na época da Copa do Mundo. Você encontrava nos Walmarts. Eu comprei tudo, literalmente tudo. Tipo, o engradado inteiro do Guaraná que eu achei, eu comprei. E aí nunca mais encontrei. Eu não sei se você sabe, mas você tá no podcast mais popular do Canadá. Olha aí. De todos os tempos. Aí sim, estão entre os meus colegas aqui. Estou sendo ouvido pelos meus compatriotas aqui. Você tá no podcast mais ouvido do Canadá. Se você quiser se candidatar, esse é o momento. Excelente. Olha aí, ó. Então, aproveitando isso, Izzy, lê a próxima história pra gente. Vamos lá. A próxima história é intitulada apenas Enduro, enviada pra nós. E ele falou aqui que pode publicar com os nomes originais. Guilherme José Couto Atrin Rocha Melo. Nossa, o cara tem 6 nomes. Porra, ele põe nome, ele dá pra achar ele no Facebook. É. Alguns com tão poucos, outros com tantos muitos nomes. Vamos lá. O que eu acho legal do Izzy é que ele lê como um locutor. É maneiro isso. Sim, é o Izzy, pô, isso é bom. O que ele lê como locutor? Tipo, você lê falando como um radialista. Não sei o que eu tô fazendo, mas vou continuar fazendo. Continua fazendo. Olá, tudo bom? Meu nome é Guilherme, mas fique à vontade pra mudar meu nome se for do interesse de vocês. Tenho 36 anos e moro em Brasília. Esse negócio de se for do interesse, isso me lembra uma piadinha quinta série. Um grande abraço pra você e pra quem for da sua família. Manja essa? Idiota completo. Continuando. Essa história aconteceu há um bom tempo atrás. Eu estava na sexta série pela terceira vez. Sim. Eita, Guilherme. Tinha muito problema na escola. Caralho, imagina um moleque grandão na sexta série, mano. Puta que pariu. O ano era 96. Estudava em colégio chamado Sagrada Família. Ele fica logo à frente do autódromo Nelson Piquet, em Brasília. Nome este que é uma homenagem ao maior piloto brasileiro de todos os tempos, mas não quero polemizar, apenas informar. Mas mesmo estudando... A gente não sabia que era o Nelson Piquet, muito obrigado. Mas mesmo estudando perto do autódromo, eu nunca tinha escutado nenhum barulho vindo de lá. Nem sonzinho mesmo. Mas um dia, escutei os sons dos motores e pensei, caramba! Eu sou um moleque criado à base de Fórmula 1 e Gomes de Ação dos anos 80 e 90. Eu imagino... Gomes de Ação. Gomes de Ação. Se... É Games. Ele era um fã da campanha política do Ciro Gomes, lá das antigas. Gomes de Ação. Ansa. Gomes de Ação é bom demais. Eu não sei se... Eu acho que é filmes, né? E ele ainda pôs maiúsculo, tá ligado? Pois é, Gomes. Ciro Gomes, tô falando. Gomes de Ação dos anos 80 e 90. Ele quis ver filmes, certamente. O autocorrect sempre... Ou Games. Ou talvez Games. Ou Games, é verdade. É Games, certeza. Caralho, eu tenho razão, Sempre amei velocidade. Eu precisava ir ver quais carros estavam fazendo aquele barulho. Não era um barulho de carros normais. Parecia barulhos de Ferrari, de Porsche, de Lamborghinis. O cara nunca tinha ido no negócio. Peraí. Momento Alura. Eu vou fazer um momento Alura agora. Como? Porque a Alura é a Ferrari dos cursos de administração e marketing. Ó, oh, aí sim. Olha o cego, Evandro, como é que se faz? Aprenda. Vocês sabem o que é o momento Alura? Vocês sabem, né? Que no 99 também tem. A gente faz algo parecido. Pois é. Momento Alura, pra dizer que na Alura tem mais de 150 cursos de marketing e administração que podem dar um upgrade na sua carreira ou recolocar você no mercado de trabalho. Se existisse a Alura nessa época, o nosso amigo Gomes, a gente vai chamar ele de Gomes agora. Gomes de ação. Não teria reprovado 3 vezes a sexta série. É verdade. E na Alura, vocês sabem que na minha mão é mais barato. Na verdade, é o mesmo preço da mão de vocês, mas... Toda mão, é. Todos nós. Que tem 10% de desconto, alura.com.br/promoção/GugaCast. Você pode usar o do 99 Vidas também, mas usa o do GugaCast. Não, usa o 99 Vidas que tá lá, 99 vezes mais legal. Pareciam ser barulhos de Ferraris, de Porsches, de Lamborghinis. O Gomes de Ação tava explicando pra gente nesse momento que não era um barulhinho de carro comum que ele tá acostumado a ouvir na rua. Eram barulhos de carros potentes, aquelas, né? É, ele pensou, se a Alura fosse um carro, ia estar aqui. Exatamente, a Ferrari dos cursos da internet. Porém, isso era no início da manhã e não tinha como ir lá de maneiras corretas. Olha aí. Precisava matar aula mesmo, já estando dentro do colégio. Missão impossível, maluco. Ele vai ter que matar aula, não é só não ir pro colégio, ele tem que escapar do colégio. Clássico, já fiz muito. Eu fiz isso uma vez só. Fiquei um horário todo pensando, eu preciso fugir daqui. Mas jailbreak aqui o negócio, prison break. Mas como? É, se fosse prison break, como? Eu vou tatuar um mapa, vou planejar um plano de 2 anos. Caralho. Nossa, é uma velha corrida. Pega uma colherzinha no refeitório, escava um túnel ali no parquinho. Olha a ideia do cara, olha a ideia do Gomes de Ação. Planejei. Vou colocar a camisa na cabeça, como ninja. E quando o porteiro abrir o portão para o próximo professor entrar na escola, saio correndo e ninguém vai me reconhecer. Meu Deus, belo plano, hein? Ação aí, ó. Gomes em ação. Gomes em ação. Ah, Gomes em ação. Você. Olha o plano do cara, tirar a camisa, botar na cabeça. Ou seja, ele vai se tornar mais perceptível, mais visível. Sim, porque é. O normal é um garoto normal, né? Se ele faz um negócio desse, ele tira a camisa e bota na cabeça como um ninja... Como um maloqueiro. Como um ladrão, exatamente. Um ninja, né? Não sei se ele sabe, mas no Brasil não tem essa cultura de ninja. Exatamente. Não é um ninja que vão associar você. Vamos... Um moleque correndo sem camisa, camisa escondendo a cara, vão achar que roubaram alguém, no mínimo. Ninguém... Plano infalível, planejado e pronto. Ó, lembrando que ele tava na sexta série e ele reprovou 3 vezes. Então, naturalmente, o Gomes de Ação... Já chamava atenção por existir, né? Planejamento não é muito o vibe do cara, né? O cara que sabe planejar as coisas. Era o único cara com pelo no peito, né? Porque ele tava sem camisa. Pois é. Puta, lá vai o Espinha Gomes. Espinha pra caralho. É, o cara mais alto que todas as pirralhadas lá, quem será? Plano infalível, planejado e pronto, executado com perfeição. Saí correndo e fui dar a volta na escola pra chegar no autódromo. Ele pulou rápido, tipo, a parte mais interessante, o momento de ação, a cena de ação do negócio, ele explica com 2 palavras e pronto, já conseguiu, beleza, tudo bem. É porque ninguém ligou, o porteiro falou, puta, o Gomes tá fugindo de novo. Gomes, por isso que eu tô plagiando. É, exatamente. Depois reprova a 4ª vez e não sabe o que foi. Fui dar a volta na escola pra chegar no autódromo. Percebi que tinha outra barreira. O autódromo é cercado por muros gigantescos e eu não tinha 1 centavo pra poder pagar a entrada. E pior, eles vão perguntar por que que moleque uniformizado, mas não tava com a camisa na cara? Estava lá sozinho. Agora é um moleque sem camisa, um ninja barra trombadinha, tentando entrar no autódromo, beleza. Ah, porque o moleque uniformizado estava lá sozinho. Eu acho que ele tirou, entre a história aqui, ele tirou o seu uniforme de ninja ali e aí voltou a ser, né, um estudante, como qualquer outro. É, porque senão as pessoas iam achar que ele ia estar tentando roubar o autódromo, né? Exatamente. Chega um menino sem camisa. Todo esbaforido, tá ligado? É. Confesso que antes não tinha pensado nisso. Novamente, o plano perfeito dele foi ter várias lacunas no seu planejamento. Ele pensa por steps, pô. Ele não. Exatamente. Ele tem que ser da escola. Depois a gente vê o resto a gente resolve. É? Gente, vamos marcar aí o resto dessa parada aí. Porém, a realidade apareceu em seguida. Eu tinha mais um desafio. Entrar no autódromo sem ser notado. Cheguei lá e tive a grata surpresa. Estavam fazendo a obra e parte do muro e deixaram uma escada do lado de fora do autódromo. Ia ser mais fácil do que imaginei. Parece meio tutorial também, né? Ele tava no vídeo. Sim, sim. Total, maluco. Não consegue entrar. Olha que sorte. Tem a escada tava até brilhando, saca? Tinha uma... Igual item, né? Item Resident Evil. Fiquei pensando que o cara da obra, é pedreiro que chama, devia estar lá dentro dos carros. Entrei no autódromo e fui me metendo e consegui entrar nos pits. Mano, a segurança desse autódromo tá foda. O moleque do nada saiu da escola, entrou no autódromo e chegou no pit stop até. Teve um piloto gringo de uma Ferrari que me chamou pra ver o carro de dentro. Resumo, foi uma manhã inesquecível não ter ficado na aula e ter conseguido entrar no autódromo. Que dia sensacional. Bom, entrei em uma Ferrari e em seguida... Eu acho que já é mentira, mas tudo bem. É, então, eu tô meio que isso... Lembra do jogo lá, descobre se é mentira ou não? Eu já tô entendendo pra caralho porque é mentira, hein? Aí ele já tá inventando, ele tá aumentando. Ele queria... Vou falar a verdade aqui com ele, queria... Passei a mão na bunda do Schumacher. Peguei e queria... comandou aquelas minas lá que ficam com guarda-chuva, tá ligado? Grid Girls, eu acho que é o nome. É, isso. Ela pediu meu WhatsApp, hein? Não sei, nem passei porque, né, sou comprometido. Ah, pois é. Porque Ferrari em Brasília, num dia de semana... É. Talvez fosse um Puma GT vermelho e ele achou que era uma Ferrari, entendeu? É, capaz, quem sabe. O moleque tava na sexta série e reprovou 3 vezes. Então eu não sei se ele é especialista em Ferrari também. Vamos combinar que ele não é muito esperto. Não, não sabe conjunção adverbial e sabe Ferrari. Aí você tava passando Ferrari. Vamos lá. Não pensei 2 vezes. Falei, claro. Afinal, o dia era só mais perfeito. Matei aula... Vi carros fodas, entrei em uma Ferrari e iria aparecer no jornal mais legal de todos. Só pensei, tomara que o Léo Batista esteja apresentando hoje. Nossa. Dei entrevista para o Globo Esporte e voltei. Cadê o YouTube? Vamos procurar isso aí. Caralho, sabe o que seria louco se o cara da outra história tivesse assistindo o Globo Esporte que ele deu entrevista? É, né? É, eles estão no mesmo universo. Sim. Universo compartilhado, é o Guga, é o... Como é que chama? Guga Verso. Guga Verso, Guga Cast Verso. GCU. Não, e até porque a do outro cara, ele certamente bateu a cabeça e foi pra uma outra dimensão, e esse cara aqui, sim, também, né? É, tá, dias miraculosos. O dia já tinha sido inesquecível, e era só meio-dia. Minha família era aquela que almoçava na frente da TV. Do nada, essa explicação. Mano, ele é beleza. Muito... Eu pensava que eu tinha uma mente muito esparsa, mas ele mete uns fragmentos de frase muito do nada. Eu acredito, você não tá falando nada demais. Nesse dia, quem me buscou foi só meu pai. Fomos almoçar e de repente começa o Globo Esporte quando eu pensei na burrada que eu tinha feito. Eu acho que isso é mentira, sabe por quê? Eu não acho que os caras filmam o negócio no Globo Esporte e aí passa no mesmo dia pra Globo Esporte. Não sei, enfim, talvez eu tô já acusando injustamente, mas eu tô duvidando aí da veracidade dessa história aí. É, né? Foi de manhã e de tarde ele tava no Globo Esporte já. É, tá esquisito. Nesse dia, quem me buscou foi só meu pai. Fomos almoçar e de repente começa o Globo Esporte quando eu pensei na burrada que tinha feito. Na segunda reportagem, já começou com a minha imagem perto da Ferrari, sem falar nada. Meu pai só virou os olhos pra mim. E uniformizado ainda, né? Em seguida, começou a minha entrevista. Durante alguns segundos, o silêncio reinou naquela sala. Meu pai olhou pra mim e perguntou. Você fez isso sozinho ou estava com algum amigo? Esquisita essa pergunta, né? É, eu estava com meu amigo Nelson Piquet, dono do autódromo. É, exatamente, conheci lá, inclusive. É. Nelsinho, porra. A gente sai pra tomar vinho até hoje. Pensei em falar que era passeio da escola. Caralho. Passeio da escola, tá bom, pode ser, né? Do lado da escola, vai que, né? Ia colar bem, na verdade. Até que ia, né? Mas não, mas o passeio da escola pro autódromo, mano. Mas se a escola é do lado do autódromo... Era uma aula sobre força G. A gente entrou na Ferrari ali pra ver como que era. Cara, é só o lance da Ferrari. Lembra que tinha o Fiat estilo série Ferrari? Ele era vermelho e vinha com adesivo da Ferrari? Caralho. Talvez seja isso. Talvez ele entrou num Fiat estilo e achou que era uma Ferrari. Era um carro maneiro mesmo. Resolvi contar a verdade e falei tudo, com todos os detalhes. Meu pai nunca foi de me dar broncas, mas confesso que já estava esperando uma bronca gigante. Eu merecia, né? Talvez não. Talvez você merecia ser levado para o hospital porque você estava delirando. Exatamente, foi de boa até. Aí meu pai virou para mim e soltou. Você entrou na Ferrari, que legal. E começou a rir. Mas no mesmo dia, a segunda história paralela, que é a continuação da história. Mas no mesmo dia aconteceu um outro fato que transformou meu dia mais inesquecível. Ok. Eu morava em uma quadra, aí deu até o endereço aqui, não sei porquê. Pode falar o endereço, fala aí. A 112 Norte. Isso deve fazer sentido pra quem mora em Brasília. Uhum. Em que o Piquet tinha um escritório. Ah, olha aí. Depois do almoço, eu desci para brincar com os meus amigos. E quando estava no comércio, eu encontrei o Piquet na porta do prédio. É lógico, pilotando uma Ferrari. É, na Ferrari. Sentou no colo, certeza. Soltei um, cacete, é o meu ídolo. Ele virou pra mim, me chamou, me deu um abraço e falou. Que beleza, quer dizer que você é do meu time e não como seus amigos que gostam daquele outro. Você sabe o que ele tá falando, né? Cara, o Piquet jamais falaria isso. Ele ia ficar puto e mandar o cara embora. Piquet hater foda, é. É, pois é. aquele outro. Você tá sonhando, cara. Vai estudar, você tá repetindo de ano aí, tá doido. Essa história é muito mentirosa, mano. Puta que pariu. Comecei a... Pequena haters, tá ligado? Caralho, o cara... Ele, a história começou... Ele só queria aparecer no GoogleCast. Essa que é a verdade. Contou a história muito louca. É, ele conseguiu. Conseguiu. Comecei a rir e perguntei se ele foi no autódromo. Ele falou ela, mas imagino que ele tem que dizer ele, referindo ao Piquet. É porque ele tava muito louco já nessa hora, cara. A febre tava 45 graus já. Ele falou que só ia na corrida. Já encontrei com ele várias vezes e foi sempre simpático comigo. Posso falar que o dia ficou mais fantástico ainda, pois matei a aula, pulei o muro, vi o treinamento dos carros, entrei na Ferrari, não levei bronca e vi o Piquet. Poxa, esse dia eu curti a vida adoidada. Peço desculpas por algum erro, pois sou... Ah, ok, agora eu me sinto mal de ter alocado. Não, mas ainda, mas é a frase, é impossível no zoar, agora, desculpa, agora, gente. Agora, puta, gomização, foi mal, agora qual eu tô me sentindo extremamente escroto. Mas qual é a frase, do jeito que ele escreveu, por favor? Do jeito que ele escreveu foi, pessoa desculpas por algum erro, mas ele explica logo em seguida e eu me sinto idiota da história, pois sou disléxico, ele falou, sou dislexia. Pra mim, escreveram um exercício pesado, mas tenho esperado. Obrigado pelo podcast e queria que a Leila fosse membro efetivo de vocês. Haha. Agora tá explicado tudo. Tá explicado porque que a narrativa tava um pouco, né, desconexa. Primeiro, o otário fomos nós, tava rindo aqui do cara. Parabéns pelo esforço. É que parecia um autocorrect, né, na verdade. Esse... Parecia. Se ele tivesse aberto com isso, eu não teria rido, né? Você não ajudou também, né, brother? Mas ele ganhou o nome Gomes em Ação por conta disso, cara. Então ele só teve a ganhar. Sim. Pois é. É, agora eu digo o seguinte, como o Destino, ele tem um senso de humor muito filho da puta. O cara é disléxico e o nome dele é Guilherme José Couto Atrin Rocha Melo. É, complica a vida do cara, mano. Porra. Agora é só Gomes em Ação. Eu vou ler a última história aqui pra vocês. A história chama Adventure. Os nomes das histórias são nomes de games antigos. É uma homenagem a vocês. Ah, olha, o cara não dá ponto sem, não. Por isso que é Google. Ah, mano, Google é Google, né, mano? Foi o meu irmão que fez, o Rafael. Agora que caiu a ficha, a primeira era esconde... Não, a primeira esconde-esconde... Ah, mas a primeira esconde-esconde entra ainda no estilo 99 vidas. Esconde-esconde não, esconde-esconde do Atari. Tem um jogo chamado esconde-esconde. Hã? Tem, pô. Eu tô por fora, gente. Esconde, tô por foríssimo, mano. Não sabia disso, não. Tem, sim. Que era justamente isso. Você esconde, a pessoa não via a tela, você se escondia, e aí depois tinha que encontrar. Sneak and Peek era o nome original, tem uma sim. Casinha aqui, aí a pessoa se esconde. Como assim, o cara? Aí uma pessoa fecha o olho, aí o outro boneco que parece o ET. É esse mesmo, eu tinha esse cartucho no Atari, era maneiraço, mano. Caralho. Aí um boneco só se esconde, você aperta o botão e ele some, aí o outro boneco tem que ficar procurando pixels, andando em todo lugar ali pra achar o... Nossa, que jogo sem sentido. E é só um ambiente, só aquela sala ou muda? Não, muda, tô vendo aqui. Mano, que... Mano, por que o moleque, a essa altura do campeonato, desliga essa porra e vai brincar de esconde-esconde no mundo real mesmo, que é mais... Porra. Que merda. Bom, deixa eu ler aqui a história chamada Adventure. Olá, meninos, tudo bem? E olá também aos possíveis convidados. Aí. Olá. Eu me chamo Erika, moro em São Paulo e podem falar todos os nomes, a não ser que queiram inventar algum durante a história, não queremos. A menos que ela escreva alguma coisa errada na história, aí a gente... Se aparecer um Gomes em Ação, a gente vai aproveitar, né? É, se tiver um Gomes em Ação. Não sei se ainda está em tempo, mas gostaria de contar a história de quando eu resolvi curtir a vida doidado, mas sem essa de ir num restaurante chique, museu ou num ponto de ônibus. Ele vai num ponto de ônibus, o Ferris? Eu e meu namorado, que inclusive foi quem me apresentou o podcast de vocês, resolvemos viajar do Espírito Santo à Bahia. Até aí, normal. Não fosse o fato de que faríamos essa viagem caminhando pelo litoral. Cara, que roubado. Oh, caralho! Que roubado. Ela tá mandando esse e-mail do além, né? Que não tem como, cara... Me parece meio longe. Deixa eu ver aqui no mapa aqui. Deixa eu ver aqui. Espírito Santo. O Google mostra, né, quanto tempo de caminhada. Deixa eu ver aqui. Vitória, mapas. Deixa eu ver aqui. Mapa. Vitória. Até Salvador? Ela não falou a cidade, né? Ela só falou que é Bahia. Põe Vitória Salvador. Então, deixa eu ver aqui. Vitória, Espírito Santo. Aí aqui, directions. Cadê directions? Aí eu vou colocar aqui, Salvador, Bahia. Ok, Salvador, estado da Bahia, ok. Aí caminhando, bota o bonequinho, clica no bonequinho. 215 horas caminhando, 1.043 quilômetros. Puta que o pariu. E outra, que o caminho que tá tomando aqui é, tipo, no lado da BR, eu acho. Ela foi pelo litoral, que é mais longe ainda. Ela falou aqui que... Mas não deve ser exatamente esse trecho. Porque ela falou aqui que a viagem durou 11 dias. Então, mas o Espírito Santo faz divisa com a Bahia ali do ladinho. Se ela estivesse bem em cima do Espírito Santo, ela tava de boa. É, eu acho que talvez seja um pouco menor, assim. Vamos ver aqui, peraí. Ela deve falar isso. Foram 11 dias. Ela não ia ter andado 215 horas em 11 dias. Porque ia andar quase o dia inteiro. Pois é. Olha só, o que acontece é o seguinte. Ela deve ter saído de um local aqui chamado Dunas, de Itaúnas, que é bem na, perto da beirada. É, aí fica fácil. E aí ela foi pra Murici, que inclusive eu acho que eu já visitei isso aí, hein? Quando eu fui pra lá. Vamos ver na história aqui que ela deve explicar. A viagem em si durou 11 dias, entre translados de ônibus, caminhadas na praia e noites em pousadas ou no meio do nada. Mas vou me ater a contar alguns pontos que considero o auge da viagem. A decisão. Tudo começou quando o André, meu namorado, ainda não o tinha apresentado. Foi mal aí, anjo. Foi mal. Leu em um blog de mochileiros o relato de um cara que caminhou por 60 dias pelo litoral brasileiro, desde o Espírito Santo até Alagoas, e me mostrou. Essa galera tá com um tempo livre e absurdo. Pô, parabéns. Você é 2 meses andando, tá de parabéns. E no auge do estresse, em um emprego que odiava, passei todas as minhas horas do almoço me refugiando lendo o relato. Eu achava tão incrível que não queria que acabasse, então li o relato aos poucos. Até que, em agosto, mudei de emprego e fui para um lugar que gostava e, de quebra, ainda tinha 10 dias de recesso no fim do ano. Mano, o que esse cara faz da vida? Eu preciso desse emprego aí. Tá bom demais. Acrescentei ao recesso os dias de folga recebidos por ter servido a pátria como mesária, para algum dia isso tinha que servir. Sabendo que teria esses dias de folga, pensei, por que não fazer um trecho desse roteiro? Tá, ela entendi. Ela juntou os 10 dias que ela tinha de recesso com Sim. o dia que ela ganhou por ser mesária. Isso. O planejamento. Depois de intimidar o André a encarar essa jornada, que ele aceitou de cara, intimidar. Você vai fazer... Ok. Precisávamos pensar em como faríamos essa viagem, o que levaríamos, onde seriam os pontos de parada, de onde partiríamos, etc. Decidimos... Olha aí, Easy. Vai colocando aí no Google. Decidi começar pela cidade de Caravelas, na Bahia. Caravelas, na Bahia? Então, peraí. Eles começaram de Caravelas. Caravelas, na Bahia. Como não tinha ônibus até lá, teríamos que ir até a cidade de Teixeira de Freitas, a 91 quilômetros do destino final. Eu, como boa paranoica com ansiedade, todos os dias falava: André, vamos organizar a viagem. Temos que organizar a viagem. Ele, como bom japonês, olha o profiling aqui, sempre numa calma e tranquilidade irritantes, ia adiando o planejamento. Isso não é calma, isso é procrastinação mesmo. E pior, passou a sugerir outros roteiros, mais fáceis, e de preferência que não tivesse que ir caminhando até o destino. Não, ao invés disso, a gente podia ir pra Disney, né? E aí a gente vai de avião. Escolhe qualquer outra coisa aí que não seja andando. Ó, já deu um spoilerzinho aqui, já descobri onde que era o percurso. Era Teixeira de Freitas, na Bahia, pra São Mateus, no Espírito Santo. Mas você achou a distância aí? Achei. São exatamente 148 quilômetros, ou 31 horas caminhando. Ah, agora fez mais sentido. Eu sabia que tinha que ser alguma coisa ali na fronteira. É. Mas é até mais longe do que eu imaginei. Eu pensava que era de Itaúnas pra Mucuri, mas na verdade era um pouco... É quase 3 vezes a distância que eu tinha achado que era. É grande. Essa viagem tá muito bem planejada. Sim, fizeram um roteiro cabuloso. Continuando aqui. Eu já tinha colocado na cabeça que iria da Bahia ao Espírito Santo a pé e nada me faria mudar de ideia. Mano, ela fez uma promessa que... parece isso, né? Era promessa pra ela ter mudado de emprego, deu certo. Cara, que ideia maluca. Até que ele começou a me desanimar, pontuando todos os perigos que estaríamos sujeitos, como nos perder, ser assaltados, ser mortos, eu ser estuprada, sermos presos, etc, etc, etc. Nessa ordem. É, cara, é terrível. Eu concordo com ele aqui. Sim, ideia louca. Na hora de dar um migué, o cara inventa, né? Às vezes ele nem tava querendo ir, viu a distância e falou... Cara, mano, imagina você caminhar, tipo... Vocês todos já pegaram estrada, né? Você pega uma BR e aí no meio, entre duas cidades que não tem nada, absolutamente nada, e você andando de um lado pro outro sem saber quando é que chega na próxima cidade. Isso é uma ideia maluca completa. Agora eu tô muito curioso pra saber se eles fizeram mesmo. Como eu disse, já estava decidido, aparentemente sim. E mesmo que ele não fosse, eu iria sozinho. Talvez não, mas eu disse isso pra pressionar. Então, cerca de 2 semanas antes do recesso, sentamos na frente do computador, olhamos o mapa, vimos preços de passagem e não decidimos nada. Afinal, somos bons procrastinadores. Porém, já estava determinado que seria de Caravelas a São Mateus. O não plano indo por água abaixo. Estávamos decididos... É, porque todo esse capítulo foi o planejamento e deu nisso. Sim. Estávamos decididos, tínhamos um semi-roteiro e um não plano. Tudo meio que certo. Como bons brasileirinhos, guerreirinhos que somos, faltando apenas 2 dias para a data escolhida, fui enfrentar o ambiente mais hostil da cidade. Terminal Tietê... Eles estão em São Paulo? Nossa, que história maluca é essa? Só melhora. Terminal Tietê, em véspera das festas de fim de ano. Fui até as empresas de ônibus que faziam a rota até Teixeira de Freitas, na Bahia. As filas eram quilométricas. Quando enfim chegou a minha vez, eu falei: moça, quero 2 passagens no dia 21/12 para Teixeira de Freitas. Aí veio o primeiro balde de água fria. Não tem mais. E pro dia 22? Também não. Agora só dia 2 de janeiro em diante. Saí da fila frustrada, arrasada. Liguei para o André, que sugeriu então fazermos a viagem no sentido oposto. Olha aí, agora fez sentido. Começando por São Mateus, no Espírito Santo. Com certeza teria passagens, afinal quem vai para São Mateus no fim do ano, né? Bom, aparentemente muitas pessoas, tantas que todos os ônibus estavam com passagens vendidas até janeiro. Liguei novamente para o André, já desistida de tudo, cabisbaixo e sem saber o que fazer. Ele, o sensato e tranquilo da relação, então sugeriu irmos para Vitória e de lá tentar ir para São Mateus. E enfim, começar a jornada a pé rumo à Bahia. Por quê? Só fica em casa. São Paulo é tão legal essa época do ano. Cara, ele estava em São Paulo. Vai pra Santos, sabe? Faz qualquer outra coisa. Anda. Não vai caçar. Vai pra outro estado, caçar aventura. O que tá me dando agonia nessa história é que ela não deu nenhuma contextualizada de por que ela tava nesse desespero pra ir especificamente pra Bahia. É. Que maluquice. Andando! Bom, para a Vitória ainda tinham passagens. Primeira glória da jornada. A viagem, felizmente não igual a da novela com Cristiane Torloni e o lendário espírito de Alexandre interpretado por Guilherme Fontes. Ok. Que? Ah, isso era o título, A Viagem. E aí todo... Ok. Ela deu uma firula, entendi agora. Passagens compradas, malas feitas, chegou a hora de partirmos rumo à Vitória. Nos dois sentidos. Cara, esse era... curtindo a vida doidado, não tipo se fudendo adoidado na vida. Dia 22/12, chegamos em Vitória, compramos passagens até São Mateus, depois de tentativas frustradas de pagar mais barato num BlaBlaCar. Já, o que é BlaBlaCar, vocês sabem? É um app de carona. Ah, tá. Ah, você mais okay. Onde você quer ir, se alguém tiver indo, ele te leva. Já em São Mateus, dormimos em um hotelzinho, fizemos compras de comida, água e itens necessários para a caminhada. Descansamos durante o dia e no fim da tarde seguimos para a praia de Guriri, nosso ponto de partida definitivo. A primeira noite. No primeiro dia, iniciamos a caminhada no Guriri por volta das 16 horas, quando o sol já estava baixando, após comer uma bela moqueca capixaba. Que beleza. Não, genial. Aproveitar o dia para andar para quê? Vamos andar de noite, depois de comer. Depois de comer a moqueca. Fomos andando devagarinho, parando para dar uns mergulhos, tirar umas fotos, curtindo mesmo o caminho. Estávamos usando como base o roteiro do cara do blog. Decidi que chamá-lo-ei assim e também porque gostei dessa flexão verbal. E o aplicativo com mapas offline chamado Maps.me. Naquele mês, estava ventando para um caralho naquela região, o que nos afetaria bastante, mas só descobrimos isso depois. Risos. Andamos cerca de 10 km, a noite foi se aproximando até que ficou tudo um breu, e nosso primeiro ponto de parada, a cidade de Conceição da Barra, ainda estava 5 km. Foi quando vimos uma cabana, sem teto, pois o vento já havia levado, e decidimos pernoitar ali. Cara, eles entraram numa cabana? Mano, ela tá querendo morrer, mano. Ela tá querendo morrer. Como havíamos almoçado bem já bastante tarde, não jantamos e nem tomamos banho, porque, né, só tinha água salgada por perto. No máximo, deu pra dar aquela aciada, com C, com o lenço umedecido. Ó, oh, que cheirinho. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira, mano! Andou 10 km debaixo do sol no fim da tarde, passou um lencinho umedecido e vida que segue. Porque eles só tinham água pra beber, né? A água que tínhamos teria que durar até chegarmos na próxima cidade. Meu Nada Deus. Como um bom perrengue pra testar as relações, não é mesmo? Não é mesmo, você podia ter ficado em casa. Sim, sempre. Estava tudo tranquilo até que decidimos montar a barraca por volta das 22 horas e descobrimos que seria impossível mantê-la de pé naquela ventania. Decidimos apenas estender a lona e entrar por baixo dela. Cara, eles iam na barraca desmontada. Lá estávamos nós, sujos, cheios de areia, pele grudando, debaixo de uma lona e no meio de um vendaval, porém satisfeitos com a nossa empreitada. Eu já estava quase dormindo quando ouvi alguns ruídos. Fiquei quieta até entender do que se tratava. De repente, o barulho foi se aproximando. Eram muitas vozes de cerca de 10 pessoas. Eu já com o cu na mão de medo, peguei meu canivete, acordei o André, que a essa altura já sonhava. Ficamos quietinhos, sem mover um dedo, porém com as facas em punho. Caramba. Não, realmente vai fazer diferença pra caralho. Os dois com a faquinha de pampuma. É. Contra 10 The Others do Lost. se o cara caísse em cima da barraca desmontada e ele tivesse com a faca pra cima, talvez ele tivesse com a chance. Levava um. Aparentemente, eram apenas algumas famílias que voltavam do rolê e decidiram pular no mar. Mas pra nós, ali naquele estado, sem conhecer nada, numa escuridão absoluta, no meio do nada e sem ter pra onde fugir, parecia um filme de terror. A família se foi, e quando eu já estava quase pegando no sono... Ah, não. Mais gente chegando. Duas mulheres avistaram a barraca... Que praia é essa que a galera fica indo pra praia à noite? Duas mulheres avistaram a barraca e eu vi elas dizendo... Eita, o que é aquilo? Hoje de manhã não tava aí, né? Foi quando, corajosamente, decidi colocar a cara pra fora da barraca e sinalizar que estava ali. Elas levaram um baita de um susto. Depois disso, a noite ocorreu tranquilamente, acordamos às 5 horas com um belo pôr do sol e enterrados na areia, pois o vento moveu tanta areia durante a noite que acordamos praticamente soterrados. Cara, eles podiam ter morrido. É o que você acabou de falar, se aplica a inúmeros momentos dessa história. O nome dessa história, eles poderiam ter morrido, tipo, todos os passos aí. Depois de desmontar nosso pseudo-acampamento, comemos umas bolachas e seguimos rumo à barra do Rio São Mateus. Andamos uns 5 km e, pelo relato do nosso cara do blog, ali teria um porto onde poderíamos pegar um barco até a cidade de Conceição da Barra. Mas naquele 23 de dezembro, não havia nenhum porto e muito menos barcos para fazer a travessia. Vi dois barqueiros ao longe e comecei a acenar. Eles passaram do lado do André, que não fez um movimento sequer, deixando eles distanciarem. Foi a nossa primeira discussão. Fiquei muito puta, pois já estava batendo um leve desespero. Por que ela não fez sinal? Boa pergunta. Eles deviam estar separados um do outro. Até que chegaram duas moças em um quadriciclo. Eram duas biólogas que nos informaram que o porto estava para trás, ou seja, teríamos que voltar pelo menos 2 km para seguir no sentido certo. Já estávamos quase sem água, o sol quase a pino e a água do rio era intragável, pois era uma foz, ou seja, água salobra, e clorim nenhum deixaria aquela água potável. Mas como todo viajante encontra boas almas, a moça que nos indicou onde ficava o porto também reabasteceu nossa garrafa. E lá fomos nós voltar 2 km em busca do porto perdido. Já por volta do meio-dia, o sol rachando na cabeça, avistamos umas casinhas e decidimos perguntar. Uma senhora muito simpática informou que seu cunhado tinha um barco a motor e que acabara de sair para a cidade, mas que a sua irmã, a mulher dele, também tinha um barco. Por que você falou do cunhado, então? Por que não foi direto na irmã? E poderia nos levar até lá. Fomos até a casa da irmã, contamos a situação e que queríamos atravessar. Ela disse que sairia em 15 minutos e nos cobrou R$20 para atravessar o rio São Mateus, ou Cricaré, como informavam algumas placas. Enquanto esperávamos, comíamos umas frutas típicas e muito deliciosas que infelizmente não lembro os nomes. É que essa hora qualquer coisa deve ser deliciosa, né? E qualquer coisa deve ser fruta também, né? É. Adendo. Tive muitos aprendizados nessa viagem, e aqui vai o primeiro. Estávamos muito empolgados contando àqueles moradores que viemos caminhando de Guriri, a 12 quilômetros. Caralho, eles ainda estão no começo. Não andou nada. Mano, maluco, olha só. Eu caminho 10 quilômetros todo dia, tá ligado? Então, isso tudo que aconteceu, eles estão na esquina ainda, tá ligado? What the fuck? É, então. Porra, mano, olha só. Eles andaram uma hora só. Isso tudo que aconteceu, eles andaram uma hora. Por que já... A gente tá a metade desse dia de hoje sentado gravando podcast. E se você olhar no relógio aí, já deu tipo uns 8 quilômetros. Contando aqueles moradores que viemos caminhando de Guriri a 12 quilômetros, com a satisfação de quem subiu o Everest. E fomos surpreendidos com a resposta de, ah, pertinho. Já fiz muito essa caminhada. Quando meus meninos estudavam lá, eu ia todo dia deixar caralho, e buscar. Tipo uma hora de caminhada. É. Isso que eles dormiram no meio do caminho, né? Não, pois é, caralho. E depois de comer uma moqueca. Parece meme de filme, piadinha de filme. Quando o cara, você pensa que o cara fez um monte de coisa, aí ele olha e tipo, ele mal saiu, tá ligado? Esse choque de realidade e facilidade de acesso que temos nos centros urbanos não é a realidade de boa parte da população. E é sempre bom perceber que nossa realidade, na nossa bolha, está bem distante das de milhões de brasileiros. É, pelo menos ela tá assumindo. Consciente. Completamente louco, mas um louco consciente. A gente viu o chorão. Enfim, atravessamos o rio naquele barquinho, de buchinho cheio de frutinhas, a brisa no rosto, e foi uma delícia. Chegamos em Conceição da Barra. Ficamos na sombra das árvores da praça principal que estava sendo preparada para a missa de Natal. Arranjamos um lugar para almoçar e carregamos os celulares e powerbanks. Dormimos na praça enquanto esperávamos o sol baixar até partirmos para a próxima cidade, Itaúnas. Eles deixavam para andar de noite por causa do sol. Sim. A segunda noite, os barqueiros fantasmas e o pescador gente boa. Após um descanso merecido, cruzamos a pequena Conceição da Barra. Aqui foi o primeiro trecho que não fizemos pela praia, pois a maré havia engolido toda a orla. A cidade parecia uma cidade fantasma. Várias pousadas abandonadas, casas destruídas pela maré, hotéis vazios, até que chegamos a um lago. Perguntamos aos moradores presentes se era possível fazer a travessia para Itaúna sem barco, e eles nos informaram que era impossível, pois a barra do rio era muito grande e com aquela ventania o mar estava muito bravo. Um dos senhores nos disse que havia visto dois barqueiros indo colocar a rede de pesca na beira do rio e que provavelmente ainda estavam lá, ou voltariam para pegar a rede. Confiamos nele e fomos ao encontro do rio Itaúnas com o mar. Chegando lá, uma área de reserva ambiental, não havia uma alma viva, apenas dois barcos à beira do rio e uma cabana do outro lado. O sol já estava se pondo e pela primeira vez, em 1 ano e 2 meses de namoro, vi o André preocupado. Ele andava pra lá e pra cá, vendo onde a água era doce, onde dava pra pisar, mas como esperado, era impossível atravessar mesmo com a maré baixa, pois a areia era movediça e a água era salobra. Estávamos sem carona, sem água, sem ninguém a quem pedir ajuda. Nesse menino, o menino prudente, criado em Presidente Prudente, que é o André, falou para voltarmos até a cidade e pegarmos um ônibus até Itaúnas. Aí minha teimosia e orgulho mais uma vez falaram mais alto. Eu vim para Irapé, Espírito Santo, a Bahia, e é isso que eu vou fazer. Então entramos em um acordo. Íamos pernoitar ali mesmo. Eu não entendo por que eles simplesmente não pernoitaram ali mesmo desde o começo. Sim. Correndo o risco de sermos abordados por polícia ambiental. E no outro dia, íamos esperar até as 6:30. Isso era o dia menos, maluco. Pô, você tinha risco de ser abordado por bandido, tá ligado? Se ele fosse abordado pela polícia, ele ia ter ajuda, que era o que ele tava precisando. Você pode ser abordado... Exatamente. Era melhor isso. Você correu essa história inteira, risco de ser abordado com uma faca no pâncreas, tá ligado? Polícia ambiental seria sorte. No outro dia, íamos esperar até as 6:30. Caso não aparecesse nenhum barqueiro, voltaríamos à cidade. Escureceu e lá estávamos nós, mais uma vez sem tomar banho, sem água potável e amedrontados. Era isso, você queria desde o começo, né? Tá reclamando do quê, né, minha filha? Eu tentava não transparecer, mas estava bastante apreensivo. E quando fomos montar a barraca, mais uma surpresa, o vento ainda não havia parado. E quando estendemos a barraca, o vento quebrou uma das varetas. Agora íamos dormir com a barraca meia bomba. Foi uma noite agoniante. Não dormi, só passei a noite. Mano, que rolê errado. Mano, que pilha errada que essa menina botou em cima. Famosa pilha errada. Pilha errada total. Será que eles estão juntos até hoje? Famoso André. Acho que sim, né? Pelo jeito que ela falou. No outro dia, mais um amanhecer e nascer do sol incríveis, com o sol de um lado e a lua do outro. Aquele céu laranja, o barulho do mar. Desmontamos a barraca, arrumamos as malas e fomos pra beira do rio na esperança de surgir alguém ou os donos dos barcos aparecerem. Eram quase 6:30, já desanimados. Tínhamos decidido voltar quando avistei dois homens num barquinho, comecei a acenar e apitar, e eles vieram até nós. Era manhã de 24 de dezembro, e o seu Ledson, o barqueiro, sem nem perguntar nada, já foi logo falando pro seu companheiro limpar o barco pra gente poder entrar. Explicamos que estávamos ali desde ontem, que não aparecera nenhum pescador. Ele nos esclareceu que com aquela ventania maré alta, o rio Barrento não tinha peixes, então ninguém iria pescar. Só ele que era teimoso. E fomos salvos pela teimosia do seu Ledson, que nos atravessou de bom grado, nos abasteceu com água de coco e histórias. Só que ao mesmo tempo, a parada inteira foi causada também pela teimosia da mina, então a teimosia ficou do 1-1 aqui nessa situação. É, verdade. Explicou como a construção de hotéis na região havia mudado o curso do rio e dificultado a vida dos locais, como eles tiveram que lutar para que aquele pedaço de terra fosse transformado em reserva ambiental e impedir que a indústria hoteleira destruísse tudo. Como forma de agradecimento, deixamos alguns quilos de comida que trazíamos na mala. Seguimos viagem. Caramba, você tinha quilos de comida na mala? Pra quê, né? Será que eles estavam pensando em levar toda a comida da viagem na mala? É, né? O que a gente vai levar pra essa viagem? Sei lá, farinha, açúcar, arroz. O que você tem aí? Bota na mala. A divisa ou perdidos na trilha. O caminho até Itaúnas foi tranquilo, caminhamos no sol de rachar, chegamos à vila, nos hospedamos em um hostel, finalmente tomamos banho e dormimos numa cama e nos demos o direito de descansar e turistar pelo vilarejo. No dia seguinte, acordamos animados e dispostos, afinal chegaríamos na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Caminhamos até o Riacho Doce, rio que divide os estados e, com a maré baixa, dá pra ser atravessado a passadas. Lá pedimos porções de peixe e ficamos de boa na lagoa. Ah, parabéns pelo uso da expressão. Pelos planos, íamos dormir por ali, tinha teto, restaurante, água doce, mas como ainda estava cedo, decidimos adiantar um pouco a viagem e seguir até Costa Dourada. Como não estávamos nos fudendo, decidimos dar um jeito de nos fuder. A pior escolha que fizemos, olha aí. A pior escolha que fizeram foi entrar nessa furada, mas tudo bem. É, já foi começar a viagem. Perguntamos ao dono do quiosque se era tranquilo o caminho até Costa Dourada. Ele respondeu que sim, que em 2 horas chegaríamos ao lugarejo, mas nos alertou que dali em diante eram praias de falésias e deveríamos seguir por uma trilha e não pela praia, pois com a maré alta era impossível ir pela areia. Ficamos atentos às instruções e seguimos. Até que chegaram às falésias, os dois primeiros trechos conseguimos seguir pela praia, pois a maré estava baixa, mas em pouco tempo percebemos que não daria para seguir por baixo. Subimos por uma escada improvisada de pedras e seguimos a trilha demarcada no aplicativo. Adentramos numa estradinha que dava para um matagal, e a seta no mapa apontava que estávamos nos distanciando da praia, e não tinha nada à frente. Ou seja, tudo dizia pra gente não fazer isso, mas a gente continuou fazendo. Parecia uma fazenda de eucaliptos, um trecho muito desmatado, e eu já estava achando que seríamos baleados a qualquer momento por um palmiteiro. Decidimos seguir por mais 15 minutos, e se não visse caminho, voltaríamos. Foi o que fizemos, caminhamos, e quanto mais andávamos, mais perdidos ficávamos. Voltamos e seguimos pelo outro lado. No mapa não se via nada, apenas uma setinha no meio do absoluto nada. Não havia sinais de trilha, estradas ou praia por perto. Seguimos por um caminho, nos deparamos com uma cerca de arame farpado. O sol já havia baixado, estava escurecendo e nós sem rumo e amedrontados. Fomos por outra trilha, nos deparamos apenas com mata fechada nesse momento. Já em desespero, decidimos passar pela cerca. Pulamos a cerca e nos deparamos com o que parecia um oásis no deserto. Uma pousada com vários chalés, piscina, churrasqueira. Gritamos por alguém para pedir orientação, mas ninguém atendeu. Bom, pelo menos agora já víamos a praia novamente. O trecho de falésias havia acabado. Doce engano. Lógico que doce engano. Andamos um pequeno trecho pela praia e logo chegamos nas falésias novamente. Subimos outra vez, já esmorecidos, encontramos uma trilha e seguimos por ela. A essa altura, O dia já tinha se tornado noite, a caminhada ficou mais difícil pelo cansaço e pela escuridão. Porém, dessa vez, o mapa apontava que já estávamos bem próximos da vila. Exaustos, novamente pegamos um trecho errado, cheio de espinhos que trago as marcas nas canelas até hoje. Ô, louco. Por sorte, percebemos a tempo que estávamos indo para o lado errado e finalmente, depois de 20 quilômetros, chegamos na Vila da Costa Dourada. Já havíamos decidido ficar na pousada da Tia Fina, a mesma que o nosso cara do blog havia ficado. Uma coisa que ela não mencionou até agora, eu acho. Ela não fala muito de usar a internet, de tentar entrar em contato com ninguém. Então eles estão completamente sem comunicação com o mundo exterior. Eles falaram de mapa offline, né? Porque não tem sinal onde eles estavam? Como é que é? Não deve ter sinal, né? Não deve ter sinal, né? Acho que é a única explicação. Mas é no litoral também, né? Estranho não ter. Onde tem pousada e tem civilização, deveria ter, né? Enfim. É. Chegando lá, num estado de dar dó, batemos na campainha e fomos recebidos pela dona da pousada, que informou não ter mais quartos disponíveis de frente para a praia. Mas explicamos que, no nosso estado físico, qualquer teto para estender o corpo já era mais que suficiente. Demos a sorte de ter um quarto e que os hóspedes só chegariam na noite seguinte. Conseguimos finalmente tomar um banho e repousar. Sabe um lugar onde você podia tomar um banho e repousar? Na sua casa. Na sua casa. Na sua cama, olha que delícia. Ou em qualquer outro lugar que você fosse sem ser andando. Você já estaria lá há muito tempo. É. Aliás, se ela seguisse a lógica dessa viagem, no momento que ela falasse isso, não, então vamos sair andando mais uma vez. Bar, pousada e banho público. Descansados, partimos de Costa Dourada, passamos por uma das praias mais bonitas que já vi, até a Praia do Jesuel, num lugarejo bem pequeno, com mangue e rio de águas negras que desemboca no mar. Chegamos na praia por volta das 17 horas, procuramos pousadas e fomos informados que só havia uma pousada. Fomos até a Itacuja, gritamos e batemos e nada, ninguém apareceu. Eu quero só declarar o seguinte, fazer trilha, fazer essas aventuras é legal. O que não é legal é fazer desse jeito atropelado, sabe? Se atravessar um estado pro outro, né, cara? É. Não, e o que me deixa mais... O que eu tô mais agoniado é porque, assim, quando você tá contando uma história, seja de ficção ou seja uma história real, que alguém tá muito obstinado de fazer alguma coisa que a maioria das pessoas diria que não é uma boa ideia, geralmente tem um motivo muito específico, alguma coisa que a inspirou isso. Ela só ficou com a ideia de fazer isso e pronto, não... Parece que nem ela tinha um bom motivo de por que quer ir andando de Espírito Santo até a Bahia, maluco. Na verdade, eu acho que o problema é que, assim, ela não sabe o caminho, né? Ela não se planejou só sair andando. Não, vamos pegar o GPS aqui e vamos sair andando. Ela só sabe o que outra pessoa... Parece que outra pessoa... Ela deu um blog, né? Que um cara tinha feito um caminho parecido, mas... É isso que eu ia falar. Dei um prêmio pra esse cara do blog aí. Porque se tem algum cara... Um bom influenciador é esse maluco, isso, hein, mano? Isso que eu ia falar, maluco. Puta que pariu. A gente não... Porra, é dificuldade pra fazer a galera clicar no link de um vídeo. Imagina o cara convencer a mina a sair andando de um estado pro outro. É, não, mas... Ainda arrastou o namorado. Não, mas... E tem o seguinte também. Quando você faz esse tipo de coisa, ainda mais uma trilha desse tamanho, você planeja, ó, a gente vai andar exatamente das 11 a tal hora, a gente vai dormir não sei aonde. Ela sai andando até onde dá. Não, sabe o que é loucura? Esse percurso que eles andaram, se eu lembro bem aqui, era coisa de que 200 e... Agora não tô mais aberto. Mas era coisa de carro, não seria nem 3 horas, tá ligado? Podia curtir pra caralho, né, mano? Ela tinha 10 dias de férias aí e tal. Puta merda. Ganhou uma história pra contar. Pois é. A gente tá aqui contando há vários minutos. Voltamos pra pracinha principal. Um senhor disse que conhecia o marido da zeladora da pousada e foi atrás dele de bicicleta. Voltou com más notícias. O casal estava brigado e não estava se falando. Mas o tiozinho deu um jeito. Vai ver porque ele trocou a mobilete no Dreamcast. Mas o tiozinho deu um jeito e conseguiu falar com a mulher por telefone. Porém, as notícias não foram boas. Ela avisou que a pousada estava fechada, pois estava alugada para uma família até o Réveillon. Sem teto, mais uma vez, ao relento, muito frio e muito vento, ficamos na praça próximo a um bar da Dona Preta, que foi muito legal, nos ofereceu a cobertura da frente do bar, deu a senha do Wi-Fi. Olha aí. É, dava pra chamar um táxi aí, hein? No bar não havia chuveiro, mas tinha um chuveiro com água quentinha na praça, e nos banhamos ali mesmo, praticamente no meio da rua. No bar, pegamos um miojo, comemos e dormimos tranquilo. A noite choveu, mas estávamos protegidos. Mais um dia vencido, depois da glória, a queda. Já estávamos no sexto dia da travessia e depois de 6 dias se perdendo, dormindo ao relento, esperando carona de barco, já estávamos craques e cada dia mais seguros. Achávamos que nada mais nos perturbaria, eis que chegamos à cidade de Nova Viçosa, uma cidade agitada, cheia de pousadas, muitos turistas, bares, etc. Chegamos a uma pousada, negociamos um quarto. Quando já estávamos nos acomodando, o dono da pousada disse que não passava cartão. Então eu entreguei como garantia os únicos 20 reais que tinha. Esses lugares tem isso mesmo. Não aceita cartão não, dá seu jeito aí, tem que ser só dinheiro. Se tivesse PicPay. Pois é. E no outro dia, passamos o cartão em um bar de um amigo do dono da pousada. Essa é a outra boa ideia. A gente vai fazer isso tudo sem levar dinheiro. Por que não, né? É. Genial. Vou levar comida, quilos de comida, mas dinheiro que é bom nada. Ah, não, dinheiro. Essa lata de óleo a gente pode precisar. É. Tínhamos negociado R$60 a diária, mas quando o senhor passou o cartão, cobrou R$10 a mais. Deixamos passar e, como para chegar até a última cidade do roteiro, Caravelas, precisaríamos pegar um ônibus até Teixeira de Freitas, fomos até a rodoviária comprar passagens. Chegando lá, já sem dinheiro em espécie, fomos informados na rodoviária improvisada de que lá não aceitava cartão. Mas o atendente explicou que havia um único banco na cidade e este ficava a alguns minutos dali. Lá se foi o André sacar dinheiro no banco às 13h30, sendo que o ônibus saía às 14 horas. Eu esperei em um banquinho esse André, cara, para, porque esse André não queria nem fazer essa viagem. Esse é guerreiro, esse é o porra, grande parabéns, herói dessa história. Casa com esse cara. Eu esperei em um banquinho, quando vi voltando cabisbaixo, já deduzi que não tinha dado certo. Pois é, o único banco estava sem dinheiro nos caixas eletrônicos e fechado para recesso. Sem perspectiva, decidi perguntar na padaria se eles aceitariam passar um valor X no cartão e me darem o valor em espécie. Mas mesmo eu apelando e explicando a nossa situação, se negaram. Na tentativa de negociação, descobrimos que o mesmo ônibus passaria pela cidade de Mucuri, cidade da qual tínhamos vindo a pé. Pegamos o ônibus até Mucuri com os últimos R$7. Chegando lá, também não aceitavam cartão. Lógico. É muito triste que no final, todo momento, todo problema dele seja só não conseguir pagar com cartão as coisas. E o ônibus rumo a Teixeira de Freitas sai em 5 minutos. Eu já exausta, mas na esperança de chegar no mesmo dia em Teixeira, fui literalmente correndo no banco, saquei o dinheiro, voltei correndo, o André, sentado no banco, viu o ônibus partir sem pedir pra esperar ou avisar que eu estava a caminho. Cara, coitado desse André, cara. Esse André é um rapaz de ouro. No desespero, ao ver o ônibus já tão perto, porém já de portas fechadas, eu caí, ralei o joelho. Nossa! E aí que não chegaria a tempo mesmo. Perdido o ônibus, esperamos o próximo que só sairia às 17h30. Por volta das 16 horas, um ônibus extra chegou. O André tinha ido ao mercado próximo comprar alguns mantimentos e, novamente, lá vou eu correr para chamá-lo e avisar que um ônibus partiria naquele exato momento. Pelo menos dessa vez eu não caí e conseguimos pegar um ônibus a tempo. Ufa. No fim, chegamos a Teixeira de Freitas, fomos a Caravelas, curtimos as praias e comemos bastante. Pelos nossos planos, voltaríamos a São Paulo somente no dia 2. Mas quando fomos comprar as... Cara, compra as coisas com antecedência, pelo amor de Deus! Deixa a vida me levar. Caramba, ela sim, é o Zeca Pagodinho. Desesperador essa porra. Adivinha. Não, e que época pra fazer isso? Ano novo, de Natal, é. Isso mesmo, não tinha vagas pro dia 1, nem 2, nem 3. Mas o atendente informou que como ninguém viaja na noite da virada, a companhia estava com uma promoção. E aí fechamos com chave de ouro, voltamos os dois da jornada, pagamos duas passagens pelo preço de uma e passamos a virada de 2018 para 2019 dentro do busão na estrada. Espero que tenha gostado. Não é uma história com final surpreendente. É surpreendente porque você não se planejou. Eles sobreviveram, eu tô surpreso. Não, e é recente pra caralho. É. Eu tava achando, não sei porquê, que era, sei lá, 10 anos atrás. Todo esse perrengue de loucura de não ter internet, não ter... Já tinha um Uber aí, minha filha. Vamos usar a tecnologia a seu favor? É, caramba. Não precisa ficar... Compra, abre o celular. Fala, porra, acho que dia 2 a gente vai voltar, hein? Pega o celular, joga no Google, compra sua passagem já logo ali. Então, não precisa ir no guichê. Ninguém faz esse tipo de trilha sem ter tudo combinado. Ó, a gente vai dormir na cidade e tal, a gente vai sacar dinheiro não sei aonde. Ela só saiu andando. O surpreendente dessa história é que ela só saiu andando. Isso foi o curtir a vida doidada dela. Quer saber? Eu vou fazer isso. Ela levantou e foi. Nem aí, tá certo. Mandou bem. Ela fala que, como dizia Riobaldo, o real não está no início nem no fim. Ele se mostra pra gente no meio da travessia. Será que Riobaldo é o cara do blog? Sei lá. Pode ser. Desculpem o textão, espero que leiam no programa, pois já estou ansiosa pelos comentários e já imagino a história na voz de vocês. Érica, obrigado pela sua história, a gente gostou muito, foi muito legal de ler, mas da próxima vez, quando você for fazer isso, só planeja. Ninguém faz isso sem planejar. Esse foi o seu erro. Ninguém faz isso sem planejar. O resto, tudo bem. É, compra as coisas antes, Érica, senão pode dar ruim. Você deu sorte, ganhou uma boa história, se um perrenguinho aqui e outra ali, mas ganhou uma boa história. Mas não abuse da sorte, porque aparentemente você gastou todo o seu estoque de sorte nessa viagem aí. Easy, Evandro, obrigado a vocês por estarem com a gente nesse... curtindo a vida doidado nesse episódio, onde a gente curtiu nas três primeiras histórias e a gente só se deu mal no último, mas tudo bem. Não, foi maneiro. Se precisar, pode chamar que estaremos aí. Sempre apostos. É nóis. Ouçam o Easy e o Evandro e também o Jurandir lá no 99. Exatamente. Como o Easy falou no começo do programa, toda sexta-feira temos papo sobre joguinhos, nostalgia, vida, universo e tudo mais. E acessa lá, 99vidas.com.br. Valeu, pessoal. Abração. Até... Ô, Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu vou te pedir um favor aqui. Foi legal, né? Foi divertido, não foi? Foi engraçado e você quer que continue tendo episódio toda semana, né? Então, indica a gente aí. Quanto mais gente você trouxer para ouvir o GugaCast, mais você ajuda a gente a se manter no ar, ok? Não custa nada, traz mais gente aí para a Podosfera. Muito obrigado ao pessoal da Fini, que patrocinou esse episódio e que apoia a Podosfera desde 2017. Fiquem ligados aí para o próximo episódio da série Finicast lá no 99, que, aliás, também está nos nossos agradecimentos do coração aqui também. Valeu, Evandro e Izzy, por virem contar essas histórias com a gente. E obrigado, claro, a todo mundo que mandou histórias. Lembrando que você pode mandar sempre suas histórias sobre qualquer assunto lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido e apresentado por mim, Guga Mafra. A edição é da Maremoto Podcasts, nas mãos do cuidadoso Caio Corraine. Beto Aragão é o nosso assistente de produção e também quem cuida do nosso wiki. Aliás, acessa ele lá, o nosso wiki, para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Ei, você ainda tá aqui? Acabou. Vai pra casa. Vai.